Quantos querem receber a palavra? Então abra a sua Bíblia comigo em Jó, capítulo 5, versículo 27. Já vou começar profetizando. Essa é a noite que o seu casamento estava esperando. Poucos casais, essa é a noite que a sua família estava esperando. Poucas famílias, quer ver que vai dar um amém mais forte? Essa é a noite que você, jovem, estava esperando. Oh, aleluia. Jó, capítulo 5, versículo 27. Quem achou diz amém. Por favor, a partir de agora, redobre a sua atenção. Eis que isto, a palavra de Deus, já a havemos questionado. E assim é, assim acontece. Ouve-a e medita nisso para o teu bem. Amém, filhos? O Espírito Santo, através de Jó, através dos autores da Bíblia, determinou. Nós já estudamos toda a palavra de Deus. Nós já avaliamos toda a palavra de Deus. E nós podemos dizer para todos aqueles que a estiverem escutando, que realmente a palavra de Deus é verdadeira, é fiel, é imutável, é infinita. E tudo aquilo que ela diz que é, assim será e ninguém poderá impedir. Amém? É isso que o Espírito Santo está falando. Vá comigo para Eclesiastes, capítulo 12 e versículo 13. Não se preocupe, jovem, não é aquela palavra que você cansou de ouvir nos congressos jovens, né? Jovem, lembra-te do teu Criador enquanto é jovem, né? Não é essa, mas é no mesmo capítulo. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, assuma o resultado é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas e quer sejam más. Quantos dizem amém? O homem mais sábio da terra, ele termina o seu livro de sabedoria com esse decreto. De tudo que você experimentar, conhecer, ouvir, saber falar sobre a terra, entenda algo, o resumo disso é, a conclusão disso é: tema a Deus, obedeça, conheça, pratique os seus mandamentos, pois esse é o dever de todo homem, e Deus, no dia do juízo, ele pedirá satisfação daquilo que cada homem fez com a sua alma, com seu espírito, com seu corpo e especialmente com os seus preceitos. Então o resumo da Bíblia Sagrada é esse: você deve conhecer a palavra de Deus, você deve entender a palavra de Deus e você deve ter aliança, você deve ter compromisso com a palavra de Deus. E a boa notícia é: a palavra de Deus é Jesus, Jesus é a palavra de Deus, Jesus está hoje aqui, a palavra de Deus está hoje aqui, e hoje começa o melhor tempo do seu casamento, hoje começa o melhor tempo da sua família. Se você não é casado, não tem família, você faz parte de uma família, então receba a bênção pela família, e hoje também começa o melhor tempo para os jovens. Quantos podem dizer amém? Eu vou fazer alguns comentários introdutórios. Para Deus, em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas e disse que todas as coisas eram boas, no momento que Deus olhou para Adão e viu que Adão estava só, e disse que Deus soltou uma sentença: não era bom que Adão estivesse só. Para os sábios da Bíblia, isso é muito mais do que um comentário ou uma expressão divina. Para os sábios da Bíblia, quando Deus cria todo o jardim, quando Deus cria todo o paraíso, e realmente era um paraíso, quando Deus cria todas as coisas boas, ele olha o homem só, e ele diz: não é bom que o homem esteja só. Deus estava nos trazendo uma revelação: o paraíso só é verdadeiramente paraíso quando o homem está casado. Já comecei bem, hein? Os jovens já gostaram agora. Quantos casados eu tenho aqui? Uau! Quantos casados podem dizer amém? Uma pergunta, casados: esta revelação de Deus é verdadeira ou não é? O paraíso só é paraíso quando se tem a mulher da sua aliança? Mulher, se ele aí do seu lado não disse um amém bem forte, chama ele no cotovelo. Já que você saiu da costela, quebra duas já direto aí, tipo zagueiro. Por que que a mulher foi feita da costela ou do osso e o homem do pó? Quem sabe? Todo mundo sabe, porque essa é uma igreja de líderes, de visitantes sábios. Porque na verdade o poderoso não é o homem, a poderosa é a mulher. Um vaso de barro ou de pó Se ele cai, quebra. E um vaso de osso? Vire para sua esposa e diga assim: o poder está nas suas mãos. Use ele bem. A minha já está quase chegando. Ela teve um imprevisto, mas eu já vejo ela ali pela fé. Porque é hoje que nós vamos jantar no Pampulinha. E depois vamos esticar a noite. Calma, vamos no monte orar. Amém? Vire para sua esposa e diga assim: essa é a melhor noite da nossa vida. Ai, apóstolo, eu ainda não sou casado. Diga para você mesmo: é hoje que eu recebo a unção. Quantos recebem? Filhos, isso é verdade, estou brincando, mas é verdade. Quando Deus diz, tudo é bom, o paraíso é lindo, mas não é bom o homem estar só. Existem base para 70 interpretações de cada versículo da Bíblia. Isso significa que não são só 4 níveis de revelação, são 70 níveis de revelação. A Bíblia tem um código, pena que eu não tenho tempo para falar sobre isso. A Bíblia tem um código auto-interpretativo, que Deus só revela para aqueles que têm fome e sede, intimidade com Ele. Então, quando Deus tem muita coisa escondida na palavra, quando Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só no paraíso, Deus está dizendo assim, pastor Mauro, paraíso só é paraíso quando o homem encontra a mulher da sua aliança. Alguém diga, é hoje? Amém, filhos? Os sábios declaram que quando um homem não tem uma esposa, olha só isso, olha só, o povo mais abençoado, o povo que Deus disse, você vai ser o meu povo e você é seu Deus. Os sábios deste povo declaram que quando um homem não tem uma esposa, ele vive sem alegria, ele vive sem bênçãos e vive sem bens. Solteiro grita, eu vou casar já. Ó, viu como tem gente aí que está na unção poderosa? Quando eu descobri isso, eu disse, Deus, aleluia, porque quando o Senhor me chamou, eu já era casado. Olha o que que os sábios que receberam a Bíblia oral, aquele povo que o próprio Deus chegava e falava boca a boca com eles, os sábios determinam que um homem que não é casado, ele não tem verdadeira alegria, ele não tem verdadeiras bênçãos e não tem verdadeiro bens. Por isso que a Bíblia diz que quem encontra uma esposa, encontra um presente, favor, graça, poder, resultado e prosperidade de Deus. Homem, você nem sabe o tamanho da bênção que está aí do seu lado. Olhe para ela e diga, é hoje. Vamos dar um aplauso para Jesus por esta palavra. E esse milagre, aleluia. Aleluia. Se eu contasse a minha história de casamento para vocês, eu era o mais feio da terra. Graças a Deus que a graça de Jesus agora está em mim, Jesus me ajeitou um pouco. E a minha esposa era, e continua sendo, a mulher mais bela da terra. Eu vou falar sobre isso depois, O que significa o amor à primeira vista. E quando eu encontrei, aconteceu aquilo que os hebreus declaram sobre amor à primeira vista. Eu vou falar para você, vou mostrar na Bíblia. E quando eu encontrei como eu era o mais feio da terra, e ela a mais bela da terra, eu disse, e agora Jesus? Como eu não conhecia Jesus, eu clamei por qualquer Deus, né? Mas hoje eu sei que já era Jesus na minha vida. Ela é linda, eu sou terrível. Aí eu escutei que o meu pai sempre dizia, quem escutou aqui o cantor Gildo de Freitas, do passado, vamos ver. Olha como tem gente velha aqui, Jesus. Brincadeira. E aí meu pai sempre escutava Gildo de Freitas e ele cantava a música que eu mais gostava. Homem, e sem coragem não conquista mulher bonita. Aí naquela hora, anos depois, eu escutei aquele, nem sei o nome daquela música, no meu ouvido. Eu disse, bom, feio já sou, covarde nunca fui. Quer casar comigo? 20 anos estamos juntos. Cada vez melhor, não é, meu amor? Então, se você nasceu naquele dia que a beleza estava de férias, se você nasceu naquele dia que a boniteza estava de folga, e a feiura estava dando plantão, e abraçou você e disse, meu filho, vou te batizar 7 vezes, e até hoje nada tem acontecido, e você agora já quer o paraíso, você já entendeu o que precisa para o paraíso, você já sabe de uma coisa, dá um chute nessa covardia, recebe coragem, vai em frente, porque Deus está preparando uma grande bênção para você. Quantos dizem, eu recebo? Se você não gostou da brincadeirinha, não tem problema. Até o final vai ficar bom, você vai me amar mais. Quantos dizem amém? Então, filhos, vive sem alegria, sem bênçãos e sem bens. Deus é casamenteiro, Deus ama casamento, Deus faz casamento. Você não foi feito para ver solteiro. Você foi feito para ter casamento e um casamento lindo e maravilhoso. Mas eu sou traumatizado. Hoje Deus vai tirar esse trauma. Deus vai dar um casamento maravilhoso para você. E Paulo, por que que Paulo disse que era melhor ficar solteiro? Se eu vou te falar dos traumas de Paulo, meu irmão, vou tomar todo o tempo aqui. Então outra hora você me pergunta por que que Paulo escreveu aquilo e eu vou te responder para você com o maior prazer, tá bom? Mas posso dizer para você, é quase 100% e 50% de garantia que Paulo era casado. Mas depois eu te explico por que que ele escreveu aquelas coisas. E aí já ali já estava solteiro, tá? Ou por que que você acha que ele bate a lenha ali na mulher? Ele diz assim, ó, mulher fica em casa, mulher isso, mulher não fala na igreja, um monte de coisa que Paulo estava lá com algum trauma na alma dele. Outra hora eu explico para vocês. Quantos dizem amém? Os judeus acreditam que o casamento é feito no céu. Os sábios, olha só isso aqui, você nunca ouviu isso. Os sábios hebreus, eles acreditam, mulher da minha aliança, que 40 dias antes de um bebê ser gerado. Por exemplo, eu, Silvio Ribeiro, antes de eu nascer, 40 dias antes de eu ser bebê, de Deus fazer aquele mistério de me colocar ali como um embrião, como um feto, dentro do útero da minha mãe, os sábios hebreus, crendo que o casamento é feito nos céus, eles ensinam e acreditam piamente que 40 dias antes de eu ser gerado no céu, para depois me tornar um embrião, a voz de Deus olha para mim e diz, Silvio Ribeiro, você vai casar com Maria Pimentel. Onde é que eu quero chegar? Os sábios acreditam que um casamento é feito no céu. Que um casamento, existe só um homem para uma mulher, até que a morte os separe. Eu e a esposa temos uma aliança, até que o arrebatamento nos leve. Nós queremos subir de mãos dadas, junto com o filho e junto com a igreja. Quantos dizem aleluia? Os sábios acreditam que 40 dias antes de você ser gerado no coração de Deus, Deus é todo poderoso, autoexistente. Eu vou procurar ser rápido, tá gente? Não vou ter tempo, já sei que vou ter que continuar em outra ocasião. Porque é muita informação, é muita revelação. 40 dias, o casamento é feito no céu, antes. 40 dias antes de você ser gerado como um embrião na revelação do coração, do sonho de Deus. Deus olha assim, Silvio, você tem cara de Maria. Maria, você tem cara de Silvio. E aí, lá anda Silvio na terra e Maria na terra. Aí um belo dia ele se encontra e diz, uau! Amor à primeira vista, farei qualquer coisa para te conquistar. O que tu queres, o que os teus pais querem, o que Deus quer. Você é a mulher da minha aliança. Isso não é bobagem, isso não é paixonite, isso não é emocionalismo, isso é desejo de Deus. Base bíblica, Deus não fez 10 Evas e não disse, Adão, bota tênis, uniforme de basquete e vai lá, passa a mão em tudo que é Eva, joga a bola com elas, passa a mão na bola de basquete. Depois da 18ª, Adão, você decide qual é a sua Eva. Não, Deus disse, é feito no céu. Adão, tu já está aí? Eva, vai lá e casa com ele e acabou. Homem, você só tem uma Eva. Eva, você só tem um Adão. Não se preocupe. Depois da graça de Jesus, ninguém peca. Eva não desobedece, eles não comem fruto, Adão não xinga ninguém, fica tudo na bênção e a serpente está debaixo dos nossos pés. Quantos dizem amém em nome de Jesus? Você entendeu? Então, jovem, aqui já começa um princípio para nós. Não tem como você ficar para lá e para cá. E... A minha cabeleira de Saul, eu sou o rei. Diz que Saul tinha um cabelo mais ventoso, né? Vou provar essa. Ah, vou lá naquela igreja, vou provar outra. Vou lá na vigília e vou provar. Ah, vou lá. Ai, meus Deus, são tantas Evas que eu, você já está no inferno e não sabia. Um casamento de Deus, um jovem de Deus, um homem de Deus, ele ora e jejua, ele é apaixonado pela palavra de Deus. E quando ele encontra a Eva, ele sabe que essa acabou. Ele nunca mais olha para outra. Ele vai com ela até o fim. O resto, meu irmão, é humanismo, é pecado, é satanismo, é televisão, é nova era, é diabo puro. Diabo puro. Os sábios acreditam que o casamento é tão feito no céu. E eles têm as bases para estudo, eu vou dar para vocês agora. Eles acreditam que cada homem, cada mulher, cada ser humano, eles têm uma luz que sai da sua alma. E você sabe que isso é comprovado cientificamente. Cada ser humano tem uma luz, chamam de áurea, que sai da sua alma. E essa luz é conectada no trono de Deus no céu. Para que o diabo não possa roubar, mesmo que depois vá para o inferno, vai ter que ir lá no trono dar conta. Tudo está na Bíblia. Amém ou não amém? Está na Bíblia. Então, sábios contam que cada ser humano, ele anda com a sua luz. Mas como 40 dias antes de nascer, ele já está prometido em casamento, lá anda, vou usar o nosso exemplo aqui, para ninguém se ferir comigo quando o exemplo ficar ruim, tá bom? Lá anda o Silvio na rua, aquela luz maravilhosa, né? Ligada ao céu, o diabo sabe que não pode tocar, e um dia ele olha e diz, uau, que luz grande, é a luz do meu tamanho. Aí os sábios contam que eles, após o casamento, após o ato conjugal, que é a única forma de o homem e a mulher serem uma só carne, por isso que o ato conjugal não pode ser proibido por ninguém, por nada, só pode ser separado por oração, nem por jejum, vou dar o versículo, estou só na introdução. Aí a partir do momento que eles são uma só carne, da bênção do sacerdote, do casamento, a partir do momento do ato conjugal, a Bíblia diz, os sábios ensinam sobre isso, que aquela luz do Silvio e aquela luz da Maria, agora são uma só luz. E a partir daí para frente, por onde eles andarem ou como eles andarem, não tem mais duas luzes. É uma só luz, porque o casamento é de Deus e é um só. Quantos dão um aplauso para o Senhor? Amém? Eu estou mostrando para vocês a importância do casamento num nível que a Globo não ensina. A importância do casamento num nível que as igrejas não ensinam. A importância do casamento num nível que os seminários não ensinam. Muitos pastores chegam e me perguntam, apóstolo, que tipo de seminário o senhor fez? Qual seminário o senhor me aconselha? Eu não tenho nada contra seminário, eu cursei 2 seminários. Sendo 1 bacharel em teologia, eu não tenho nada contra seminário. Seminarista, professor de seminário, Deus te abençoe. Tem nada mesmo. Mas só que eu digo para eles, filhos, o seminário que eu aconselho para vocês é o que está na Bíblia. Qual apóstolo? Me mostra. Eu digo aquele que está em Atos 1:8. Esperai na cidade até que do alto sejais revestido de poder e vai e seja minha testemunha. Outro eu não conheço. Então, filhos, existe um nível de relacionamento que os nossos pais não ensinam, porque a maioria deles não conheceram a Deus. Glória a Deus para aqueles que nasceram em lar cristãos. O casamento é muito além daquilo que o pastor fulano diz, do que o pastor ciclano diz. Nós estamos aqui hoje para entender o namoro, o compromisso, o noivado, o casamento no nível de Deus, na família de Deus. E eu empenho a minha palavra, que se você for manso e humilde para me escutar até o final e abrir o coração para que Deus revele para você o que eu estou falando, o que eu estou ensinando. Eu ensino, mas a revelação é de Deus. Eu te dou a minha palavra, está aqui a minha esposa e estão aqui os meus líderes. Eu te dou a minha palavra, a partir de hoje começa o melhor tempo da tua família. Começa, pode aplaudir se é para o Senhor. Começa o melhor tempo da tua casa. Eu sinto hoje aqui, e profetizei para alguns pastores em reunião hoje, que hoje Deus vai nos separar aqui, quem realmente é casal de Deus, quem realmente é família de Deus e quem realmente é jovem de Deus. Porque hoje você vai entender e receber uma esperança que você nem esperava que existia, que vai fazer a diferença para o resto da sua vida. Mas uma coisa é certa, em algum momento, a Bíblia diz que a porta da salvação é estreita e o caminho apertado. Em algum momento, filho, filha, Deus vai te colocar num estreito aqui, que você vai ter que dizer, o Senhor é Deus e só a Ele louvarei, o Baal é Deus e esse discurso é pesado demais e eu estou indo embora. Foi o que fizeram com Jesus em João 6, versículo 66. Esse discurso é muito duro, estou te abandonando. Mas eu te dou a minha palavra. Se você decidir por Deus, nunca mais você será o mesmo. Quantos dizem aleluia? Amém? Então, o amor à primeira vista é a resposta a um decreto divino. Eles creem. O ser humano, já falei sobre isso. Quando a luz, já falei também. Quando as almas com essa luz se encontram. Agora eu posso aqui começar a dar o estudo. Então, redobre a sua atenção, porque o negócio agora vai ser bênção maior. Curando a família pela palavra. Malaquias capítulo 2, versículo 13 ao 16. O título é Curando a família pela palavra. Malaquias capítulo 2, do versículo 13 ao 16. Quantos me ajudam com amém? Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para oferta. Ó, oferta no casamento, viu? Deus está com dinheiro em tudo que é área, gente. Nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por que não aceitais a minha oferta? Porque o Senhor foi testemunha da aliança. porque o Senhor foi testemunha do compromisso entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher do seu compromisso. Quantos dizem aleluia? Primeiro ponto, já vimos que não é namoro, já vimos que é compromisso. Mas é só o início, não fique bravo, calma. Eu abençoo você, pode até agarrar na mão e dar beijo, não tem problema. Eu abençoo você. Pegue todo o ensino e deixe o Espírito Santo falar com você. A Bíblia diz que a mulher da aliança, a mulher da mocidade, a mulher do compromisso deve ser respeitada, deve ser abençoada e que Deus odeia o divórcio. Vire para alguém e diga, Deus odeia o divórcio. Amém? Então começamos aqui vendo a importância que Deus dá para o casamento. Existem muitos traumas na família, casamentos e lares não param de ser destruídos. É assustador o relato que ouvimos diariamente de casais se separando, adultério, problemas sexuais no casamento e a precipitação, é isso? Dos jovens atrás de um relacionamento a dois, provocando assim mais destruição da fé e de lares. Quantos podem dizer amém? É verdade ou mentira o que eu estou falando? Quantos têm a coragem de reconhecer que 99,9% das famílias nesse estado estão com problemas? Quantos podem dizer amém? Infelizmente, filhos. E deixa eu te ensinar algo do fundo do coração. Deus só começou a me abençoar quando eu reconheci os meus erros. Eu comprei um livro para minha esposa. Porque eu achava que eu era o homem mais ungido do mundo. E eu achava que ela era a mais endiabrada do mundo. Olha o nome do livro. No início, 3, 4 meses de fé. Olha o nome do livro. Senhor, transforma-me. Disse, amor, Deus me mandou dar para você. Hã? Aí ela leu e disse, oh, coisa queridinha, eu estou precisando. Aí na eu digo, ah, pegou a isca. Na metade do livro ela diz assim para mim, amor, olha só que frase linda, eu li do livro. E eu, puf, né? Ouvidão aberto. Quando eu acho que alguém precisa de transformação, é porque eu preciso ser transformado. Eu disse-me, dá para cá esse livro que é para mim ler. Então, filho, se desarme, sou seu pastor. Se eu não sou seu pastor, você está aqui, pelo menos quer ser seu amigo, seu irmão, de fé. Não camarada, porque daí já é na música do ímpio, né? Então, se desarme. Eu vou pregar só a palavra de Deus. Se desarme. Faça como eu fiz. Comece a reconhecer que se você está aqui é porque Deus trouxe você e tem uma palavra para você. Quantos dizem eu recebo? Então hoje é uma noite de cura para a nossa família. Meu Jesus, veio só 2 filhos. Deus é Deus de novas oportunidades. Hoje é uma noite de cura para as nossas famílias. Quando você diz amém, Deus se levanta no trono no céu e Deus manda a resposta para você. Eu vou profetizar de novo, hoje é a noite que você estava esperando para sua família. Aquilo que estava preso a seu favor, hoje Deus vai soltar. A bênção que estava presa, hoje Deus vai soltar. Hoje. O milagre que você estava esperando no casamento da família, hoje Deus vai soltar para você. A resposta que você estava esperando para sua família, hoje Deus vai soltar. Aquilo que estava prisioneiro do diabo, hoje Deus vai cortar as patas dele. Hoje Deus vai enviar a teu favor o milagre que você estava esperando na família. Quantos dizem aleluia? Amém. Então, filhos, tudo isso, todos esses problemas terríveis, homem batendo em mulher, mulher batendo em homem, filhos nas drogas, filhos desviados, filhos, eu estou falando de crentes, no mundo isso é normal, eu estou falando de crentes, aquela coisa terrível de raiva dentro de casa, aquela discussão, aquela intriga, aquela falta de dinheiro, aquela doença, aquelas coisas terríveis da família que você sabe tão bem quanto eu, tudo isso é sinal de uma coisa, sinal de corações afastados de Deus, que não obedecem ou não conhecem os mandamentos do Senhor. É tempo de temor. Desobediência é pior do que o pecado de feitiçaria. Onde é que está isso na Bíblia? 1 Samuel 15, 23. Quantos sabiam disso? Deus, através de Samuel, disse: desobediência é pior do que pecado de feitiçaria. Muitas vezes os feiticeiros não se convertem. Muitas vezes a igreja não prospera. Porque nós estamos aqui orando contra os feiticeiros. Só que os piores feiticeiros, às vezes, estão de mãos dadas conosco. Crente desobediente para Deus é pior do que pecado de feitiçaria. E não adianta, meu irmão, você achar que eu sou radical. É a Bíblia. Eu só estou lendo a Bíblia. Então é hora de nós conhecermos a palavra e obedecermos a palavra. Quantos dizem amém? Ouça, por favor. A arma mais destrutiva do diabo é a falta de conhecimento. Oséias 4:6 disse que o povo de Deus é destruído por causa da falta de conhecimento. Aquilo que você não conhece de Deus é aquilo que o diabo tem autoridade para destruir. Olha que forte isso. Eu dei um exemplo muito forte na rádio hoje. Muitos me criticavam, hoje não, estão copiando o meu discurso. Por causa do discurso de um Deus que prospera. Jeová Jiré não é uma teologia de prosperidade, mas é um Deus que prospera. Ele crê tanto nisso que Salmos 35:27 diz que ele se alegra na prosperidade do seu povo. Tanto que ele assumiu não só Jeová Shalom, o Senhor é paz, o Senhor é cura, não só Jeová Nissi, o Senhor é bandeira, não só Jeová Tsiquinu, o Senhor é justiça, não só Jeová Roí, o Senhor é o meu pastor, mas também, entre muitos outros, Jeová Jiré, o Senhor que é a minha prosperidade, o Senhor que me prospera. Muitos me criticavam, só que eu mostrei todos os versículos, começaram a imitar. Porque, filhos, quando você não conhece o que está escrito sobre prosperidade, a Bíblia diz que você não tem conhecimento sobre aquilo. A Bíblia diz que você está sendo destruído por causa daquilo. Vou mostrar aqui para você. Por quê? Porque falta de conhecimento é a mesma palavra no hebraico para ignorância. Falta de conhecimento que gera, ocasiona, resulta em destruição. No hebraico é a mesma palavra para trevas. Por isso que o nome de Satanás é... é príncipe das trevas. Então cada vez que Satanás se apresenta debaixo do título príncipe das trevas, Satanás está dizendo: eu governo os ignorantes, eu governo os que não têm conhecimento. Eles não podem conhecer a palavra de Deus, eles não podem escutar a palavra de Deus, eles não podem ouvir a palavra de Deus. E ele diz: vocês vão aprender sobre perdão, mas não vão aprender sobre Espírito Santo. Vocês vão aprender sobre batismo, mas vocês não vão aprender sobre reino. Vocês vão aprender sobre milagres, mas vocês não vão aprender sobre prosperidade. Por que, Senhor príncipe das trevas? Porque a falta de conhecimento gera ignorância espiritual. E a ignorância, ele conhece o hebraico. A ignorância espiritual no hebraico é trevas. Eu sou o príncipe das trevas. E se você não tem conhecimento nisso, você não está no governo de Deus. Você está no meu governo. E você vai colher aquilo que eu dou para você: miséria, dívida, ruína. Por isso, filhos, que a principal arma do diabo contra nós não é o pecado, não é a desunião, não é a divisão, não é nem a rebeldia. O dia que você entrar na mente de Jesus, ninguém engana você, não tem falso profeta, não tem heresia, não tem seita, não tem ladrão, não tem adúltero, não tem pecado, não tem diabo que engana você. Porque se falta de conhecimento é ignorância, ignorância é trevas, príncipe das trevas, significa que Jesus Cristo disse: conhecereis conhecimento, a verdade vos libertará. Jesus disse: eu sou a verdade. Então se a falta de conhecimento é treva e o príncipe das trevas governa você, o conhecimento é a luz no hebraico, e Jesus disse que ele é a luz. Então quando você tem conhecimento, Jesus está com você, o poder do diabo está quebrado. Quantos dão um grito de glória e um aplauso para o Senhor? Amém. Líderes, já podemos passar essa parte aí, porque eu preguei em vez de ler, tá? Essa parte aí, vamos ver. Amém? João 8:32-36. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis? Como é o nome do Filho de Deus? Como? Meu Jesus, dá outro cotovelado nele aí, dá outra cotovelada. Tu não sabe o nome do Filho de Deus, homem? Pergunte aí, qual é o nome do Filho de Deus? Pergunte aí, qual é o nome do Filho de Deus? Quando você pronuncia esse nome, a luz do conhecimento do Espírito vem sobre você. O príncipe das trevas tem que fugir. Grite: Jesus, maravilhoso, Filho de Deus, tu és o meu único Senhor e suficiente Salvador. Amém? Então, o maior ataque do diabo é contra a família. Hoje você não vai receber aqui revelação sobre prosperidade. Hoje você vai receber revelação sobre a família. Se você vai receber revelação sobre família, você vai receber conhecimento sobre família. Você vai receber conhecimento sobre família, você vai receber luz sobre família. Onde a luz está, a Bíblia diz que a luz vence as trevas. Hoje a luz de Jesus vai entrar, as trevas vão sair. E o seu casamento vai ser mais feliz e mais próspero do que o meu. Quantos podem dizer eu recebo? Então, filhos, o maior ataque do diabo é contra a família. E ele só consegue isso através de pessoas que estão desobedientes a Deus. Amém? O diabo só consegue meter medo, o diabo só consegue derrotar você se você estiver desobediente e afastado de Deus. Senão, não tem como. Você não precisa nem mostrar o número do seu sapato. Só em você chegar, ele já sai correndo e se joga debaixo dos seus pés. Porque a Bíblia diz isso, que Deus vai esmagar o diabo debaixo dos nossos pés. Quantos dizem aleluia? Amém, filhos? Então o diabo, ele só consegue destruir a família quando há desobediência. A primeira atitude de Eva, afastada de Deus, foi desobedecer a Deus. A primeira atitude de Adão, após ter desobedecido a Deus, foi acusar sua mulher. A primeira atitude de Caim em um lar desestruturado foi matar seu irmão. E assim continuamos, ano após ano, matando-nos uns aos outros, irmão contra irmão, cidadão contra cidadão. Sim ou não? Sim. Por que que Satanás conseguiu entrar na família? Porque desobedeceram a Deus. Na hora que você desobedece a Deus, você pode ser filho do homem mais ungido da terra. Seu pai, sua mãe, você, qualquer pessoa, pode ser as pessoas mais ungidas do planeta. No momento que desobedeceram a Deus, o vínculo foi cortado. Na mesma hora você cai, e cai tão longe de Deus, que fica difícil de você achar o caminho de volta. E como se não bastasse, o Messias vem e diz que vem 7 demônios piores. Esses 7 demônios piores do grego, onde foi escrito o Novo Testamento, não são 7 demoninhos. São 7 principados. Cada principado tem no mínimo entre 2.300 a 2.800 demônios. 7 vezes 2.000, essa bicharada aí, nem queira saber da conta. Nunca fiz o cálculo, não quero saber. Então, quando você peca, você desobedece, você cai longe de Deus. E pior do que isso, o diabo diz para você que não pecou. O diabo diz para você que você não caiu. O diabo diz para você que tá bom. E o diabo ainda diz bem assim, ó. Deus é amor. Você pede perdão. E Deus perdoa. Vai, nunca mais você vai pecar. Xerebeca, taramanaia, subi, anda. Vai, surianda, anda. Só mais um pouquinho. Você vai ser mais ungido depois. Você vai ser que nem Davi. Davi, ele caiu e se tornou o homem segundo o coração de Deus. E a pessoa, vou mostrar aqui, já está com a mente toda poluída mesmo. Vai lá, faz a bobagem. E depois acha que é espiritual. Acha que está certa, acha que não deu nada, acha que não dá problema. E começam os grandes escândalos no meio da igreja. Começam os grandes escândalos no meio da família. Quem já veio aqui sexta-feira à noite no nosso culto de libertação? Quem já viu aqui centenas de crentes caindo endemoniados na hora da oração? Quem já viu? Quantos podem dizer amém que já viram? Mas eles não achavam que estavam assim. Você viu na rádio, segunda, um homem agradecendo a Deus pelo retiro, onde a sua mulher, 13 anos dentro de uma igreja, e no retiro o que aconteceu? Uma legião pecou ela. Uma legião. Só não deu lá nas pastoras, lá nas líderes, na apóstola, porque Deus é maior do que o diabo. Quantos dizem amém? Então, filhos, Eva desobedeceu. Saiu do governo de Deus. Adão desobedeceu também. A primeira coisa que Adão faz é dar um laço nela. Você, sua mãe. Começou a discórdia. As discórdias no casamento hoje não são de hoje. As discórdias do casamento começaram no Éden. Jesus Cristo diz que quem quiser saber a revelação de todas as coisas deveria voltar ao Bereshit, ao Gênesis, ao livro do início de todas as coisas. Logo depois que eles pecam, eles perdem o governo de Deus, o que é que eles começam a fazer? Começou a briga entre o casal, mulher já não entende homem, homem já não entende mulher. E logo depois, por que que você acha que Caim, por que que você acha que Caim mata Abel? O Abel mata Caim. Caim mata Abel ou Abel mata Caim? Ah, é verdade. Por que que você acha que Caim mata Abel? Não é que às vezes eu digo, e Abel matou Caim, todo mundo diz, ó, Senhor misericórdia. Por que que você acha que Caim matou Abel? Hã? Hã? Hã? O que que o filho faz? O filho só faz o quê? O que que Jesus Cristo disse? Eu só faço o que vejo meu pai fazer, não é isso que Jesus disse? Então por que que você acha que Caim matou Abel, pastor? Hã? Porque Caim cresceu vendo Adão, ó, toma Eva! Toma Eva! Porque tu foi lá flertar com a serpente. Nós estamos aqui nessa miséria, minha filha. Agora tu vai comer o pão que a serpente amassou. Ou como é que Caim vai matar Abel? Se ele nunca tinha visto isso. E Jesus vem e traz a revelação que o filho só faz o que vê o pai fazendo. Por isso que eu tenho um cuidado com aquele ali que ele sabe, né, filho? Ele sabe que se ele bobear, a vara pega. Quem anda comigo sabe que ele é profeta. Por quê? Porque não estou eu aí na rádio pregando e o meu filho aí só dando mau testemunho. Quem tem sabedoria já disse, o filho é assim, imagina o pai. Jesus disse isso. Então Caim, para ser escola de assassino, meu irmão, é porque Eva várias vezes esteve com a corda no pescoço. Mas por quê? Por que que hoje marido mata esposa e esposa mata marido? Por que tanto adultério, tanta briga? João disse que quando o irmão fala mal do outro irmão, quando o irmão critica, quando o irmão fofoqueia do outro, ele é assassino. Por que que você acha que as igrejas são tão divididas, os irmãos, os líderes, os pastores? Por que que você acha que hoje a pessoa nos beija e amanhã está nos traindo? Bom, Judas, Jesus veio só trazer a revelação de tudo. Então por quê? Porque lá quando eles desobedeceram a Deus, eles se afastaram da palavra de Deus, entrou esses espíritos de destruição familiar, entrou esse espírito de morte e até hoje continua. E onde começou? Família. Não adianta, nós não vamos achar igrejas perfeitas enquanto eu e você não estivermos perfeitos. É muito fácil, filho, nós falarmos aquela igreja não presta, aquela outra igreja não presta, aquele pastor não presta, aquela pastora não presta. É muito fácil. Ouça o que a Bíblia diz. Ouça o que o sábio Salomão disse. Aquilo que você vê nos outros é aquilo que está em você. Por isso que você nunca me viu, pastor líder, criticar ninguém. Você nunca me viu difamar, fofoquear ninguém. Porque eu só posso falar dos outros aquilo que está dentro do meu coração. E no meu coração está o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio para abençoar e não para amaldiçoar. Isso é muito forte, filhos. Isso é muito forte. É muito fácil. Eu vou sair da igreja porque eu estou atrás da igreja perfeita. Mas dê, olha, se afasta dessa pessoa. Eu vou sair dessa igreja por quê? Porque essa igreja só tem problema. Os pastores são problemáticos, os líderes são problemáticos. Filho, só haverá a igreja perfeita quando o seu casamento for perfeito. Quando a sua família for perfeita. Quando o seu lar for perfeito. Quando você, porque quem é a igreja? Paulo disse, a igreja é Epáfras, é Limas, a igreja é Silas, a igreja é Timóteo, a igreja é aquelas duas, Trifena e Trifosa, que significa gentil e delicada, Trifena e Trifosa. A igreja é eu e você, a igreja somos nós. Se a igreja é imperfeita, meus irmãos, é porque nós já vemos de casa arrastando um caminhão de problema. E nós chegamos aqui com as unhas de tigre desse tamanho, queremos que os pastores aparem da noite para o dia, não tem como. Você levou 35 anos para deixar essas unhas de leão crescer, não tem como o pastor cortar as unhas da noite para o dia, fazer, lixar, passar base, não sei o que mais, não tem como, não tem como. Então você quer a igreja sem problema? Tenha a glória de Deus na sua casa. Quando você chegar aqui vai ser a melhor igreja do mundo, porque a primeira igreja é lá da sua casa, a primeira igreja é da sua família, e é lá que o diabo quer destruir, não aqui. Nós estamos aqui para libertar você em nome de Jesus. Quantos dizem aleluia? Quantos dizem aleluia? Amém, filhos? Onde é que nós estamos? Caim, Lardos, nada, para nossas famílias. Bom, vamos lá. Levante a mão direita para o céu. Levante a mão direita para o céu. Falei do espírito imundo que Satanás e a desobediência de Adão e Eva soltaram no jardim. Pois bem, eu quero dizer que nas nossas casas, nos nossos casamentos, nos nossos filhos, nos nossos ministérios, no Centro de Avivamento para as Nações, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil e nas nações, esse espírito está proibido. Nós o rejeitamos. Nós o destruímos. Esses espíritos estão desautorizados nas nossas vidas. Quantos dizem amém? Em nome de Jesus, dê um aplauso para o Senhor. Entenda, quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, desobedeceram a Deus, o espírito de destruição familiar foi solto sobre a humanidade. Precisamos voltar ao primeiro amor, na obediência a Deus, e proibir esse espírito de agir em nossos lares, e assim libertarmos os nossos familiares. Quantos dizem amém? Filhos, com todo amor e carinho, não adianta você ser um poderoso guerreiro pela sua... Não adianta você ser poderoso na oração e no jejum. Não adianta você ser um poderoso cabrito montês. Passa só em cima do monte, labracanta, labracai, labracanta, labracai, labracanta, labracai. Tá magro de tanto jejuar. A minha igreja, pai, a minha igreja, pai, a minha igreja. Se você primeiro não cuidar da sua casa. O primeiro ataque do diabo não foi contra a igreja. O primeiro ataque do diabo foi contra a família. Porque o diabo sabia que ele destruindo a família, ele destruiria a igreja. Um evangelista internacional estava orando e jejuando e disse: Deus, me levanta, faça-me avivar a tua noiva das nações. E aí o evangelista disse: quê? O senhor me chamou? Deixa eu levar o fogo do avivamento para a tua esposa. E Deus disse: não. Então me explique, Senhor, tu não cuida nem da tua mulher, tu quer que eu te entregue a minha noiva? A igreja é noiva do Senhor. Não se preocupe com a igreja, Deus cuida dela. Cuida da tua noiva, que Deus cuida de todo mundo. No hebraico, o seu nome no hebraico é oportunidade. Você não precisa de oportunidade, porque você já é uma oportunidade. Diga: hoje é o dia da minha oportunidade. Quantos recebem? Amém, filhos? Então, começa lá em casa, não começa aqui na igreja. Não adianta você chegar aqui na igreja, todo arrebentado, e querer que o pastor faça um milagre instantâneo. Primeiro peça para ele orar pela sua família. Quando a sua família parar de se arrebentar, quando você chegar aqui, não precisa nem pedir oração. Amém ou não amém? No final você vai entender melhor. Aleluia. Como podemos obedecer? Através do conhecimento do plano de Deus para formar uma família. Começamos falando sobre os jovens. Quantos dizem aleluia? Oh, só jovens. Quantos podem dizer aleluia? Quando o jovem lunático se manifestou e nenhum apóstolo libertou ele, qual foi a pergunta de Jesus? Pai, desde quando começou isso? Por que Jesus foi fazer aquela pergunta se ele sabia de tudo? Sai, e o demônio fugia. Porque Jesus queria deixar uma revelação para nós. Tudo tem um começo. E o que, que o pai disse? Desde a sua infância. Conforme a tradução, desde a sua adolescência. Conforme a tradução, desde a sua juventude. Então Jesus estava nos ensinando que tudo tem um começo. E jovens, se 40 dias antes de você ser um embrião, você já está casado, imagina quando você nasce nesse mundão velho. Já tem problema contra você. Mas saiba de uma coisa, Jesus é maior do que o problema. Vamos lá. Começamos com os... Vou pregar só para você. Parece que há uma pressa, até mesmo em adolescentes, para namorar. Provérbios 19, 2. Pode anotar. Não dá tempo de você abrir, depois compra o DVD. Provérbios 19, 2. Diz que todo precipitado, todo apressado, não somente ele come cru, mas todo precipitado, ele cai em pecado. Provérbios 19, 2. Então, sabe, hoje as crianças parece que já querem casar, né? As crianças, tu vai estar orando uma criança e ele já está dizendo: Senhor, guarda a Mariazinha para mim. É ou não é? É. Eles já estão dizendo: eu tenho duas, três namoradas. E para os pais do mundo é lindo, né? O pai do mundo diz assim: conta aí, guri, dá um copo de cerveja para eles. Conta aí, guri, quantas tu já tem? E o guri com 5 anos diz assim: gugu, dadá, uma meia dúzia. Mariazinha. Não, pai. Eu vou ser crente, eu vou para a igreja. Ô, guri, seu tonto. E o que eles já dizem? Seu, aquele palavrão. e não sabe que liberaram um espírito sobre a criança. E depois a criança vai lá para aquele mundo errado, eles não sabem por quê. Então, filhos, toda precipitação, jovens, quando você nasceu, já tinha o Salvador da tua vida. Quando você nasceu, já tinha Eva e Adão para você. Você não precisa provar todo mundo. Você não precisa mandar carta, correio, Orkut, MSN, e-mail para todo mundo. Você não precisa botar aquela foto lá toda decotada, assim dizendo, sou crente, quero orar com você. Onde é que nós estamos? Pressa, né? Hoje, a nossa mente, redobre a atenção, é bombardeada pela TV, internet, revistas, jornais, pelo incentivo à prática sexual. Vemos até em desenhos para crianças, através de mensagens subliminares, que trabalham no subconsciente. Vírgula, líderes, vírgula. Tá com a caneta aí? Vírgula. O sexo impuro está sendo passado, vem cá, como correto. Uma folha estava voando aqui. O sexo impuro está sendo passado como correto. Agora sim, vírgula. Está no subconsciente em que se busca informação. E lá está, que é para fazer sexo antes do casamento, a qualquer momento e com qualquer pessoa. Vou repetir a frase, né? Alguns não conseguiram, agora faz parte só dos líderes, tá? Eu já volto a falar com vocês. Tá, vírgula, anote, o sexo impuro está sendo passado como correto. Aí volta para a frase ali e eu já posso voltar para o nosso ensino dessa noite, que pelo jeito realmente é extremamente importante. Quantos dizem amém? Filhos, ouça isso, é importante para você. Você vive pelo seu consciente, mas o Espírito de Deus está no seu subconsciente. Na hora de decidir, você não decide pelo consciente. Na hora de você decidir, você decide pelo subconsciente. O seu subconsciente, ele não é programado num culto desses. O seu subconsciente, ele é programado por aquilo que está sub, abaixo da sua compreensão. Amém? Ouçam o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Amém, filhos? Quando você recebe a programação da sua mente e 99,9 dessa programação é sobre sexo, porque sexo, ele quebra mandamentos de Deus, ele não somente destrói uma alma que ainda não está pronta para isso, mas como também quebra os mandamentos de Deus. 99% da mensagem subliminar é sobre praticar sexo. Especialmente nas crianças, porque o subconsciente da criança está mais aberto para receber informação. Até os 7 anos de idade, o subconsciente da criança está completamente aberto para a programação. Por isso que eles trabalham nas crianças. Então, quando as crianças se tornam adolescentes, se tornam jovens, por que que você acha que nós tanto brincamos de médico quando éramos pequenos, não? Quem aqui não brincou de médico? Não precisa levantar a mão. Por que que você acha que a criança, quando ela cresce um pouquinho, ela já quer brincar de médico? E você lembra o que é brincar de médico? Por que que a criança quer jogar bolita, quer trocar peão, quer levantar pipa? Por quê? Porque o subconsciente dela vem sendo treinado para sexo. Por que que eles começam a se tocar? Os psicólogos não ensinam isso. Porque o subconsciente dele está sendo pré-programado pelo estilo de vida que ele leva dentro de casa ou na escola para o sexo. Eles estão programando a nossa mente para quê? Fazer sexo fora do casamento. Para pecar fora de casamento. Então, deixa eu continuar aqui. Então, no subconsciente que se busca informação. E é lá que está para fazer sexo antes do casamento, a qualquer momento e com qualquer pessoa. Por que isso? Qual é o problema do namoro? Os jovens vieram hoje só para ouvir isso. A palavra namoro vem do latim fare l'amore, que significa fazer amor. Quando você diz, estou namorando a fulana, você está na verdade declarando que está fazendo sexo com a fulana. Junto com seu subconsciente, que está pré-programado para o sexo, junto com o seu subconsciente, que está pré-programado para isso, será praticamente impossível conter os desejos sexuais dos dois. Assim entendemos o porquê de tantos jovens cristãos sinceros que caem em pecado sexual e destroem a sua vida para sempre. Conseguiram entender? A Bíblia diz que aquilo que a sua boca fala absolve ou prende você. Provérbios 6 diz que as suas palavras, elas prendem ou soltam você. Provérbios 18, 21 diz que você gera vida ou morte com as suas palavras. No momento que a sociedade diz, eu estou namorando a fulana, a sociedade está usando um poder que para diabo ou Deus, tanto faz se eles têm a revelação ou não, eles estão usando o quê? O poder da profecia. Que Ezequiel ressuscitou cemitérios de mortos inteiros. Que tudo foi criado pelo poder da palavra. E nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Como nós não temos a aparência de Deus, significa que nós temos o mesmo poder dele. Pelo nome, pelo sangue e pela criação de Jesus. Quando um jovem chega e diz, eu estou namorando, ele pode até ter boas intenções. Eu estou namorando a fulana. Para Deus e para o diabo, ele está dando autoridade à vida ou à morte, à bênção ou à maldição. No mundo do Espírito, ele está dizendo, eu estou praticando sexo antes do casamento com a fulana. Como a mente dele, aonde ele decide, está pré-programada para isso. A mente dele está determinada a fazer isso. Chegou um momento que os dois estão a sós, por isso que a Bíblia diz que é para fugir da aparência do mal. Não é bom que os dois jovens estejam a sós. Nós estamos entrando na origem do problema familiar. No final você vai entender tudo. Os dois estão a sós e dá começa um beijinho. E vem outro. E vem outro. E dá com um pouco a mão que não é boba, já começa jogando bola de basquete. E dá com pouco, a mente deles, você pega algum jornal aí na banca, filho, aquele que solta a tua casa, misericórdia. Às vezes nós temos que pegar informações de respostas de oração nossa, sobre contra drogas, contra AIDS, contra isso. E aí os irmãos às vezes me trazem o jornal aquele, o Diário Gaúcho, né? Quando eles chegam assim no meu gabinete, eu já digo, meu Deus, corta, arranca essa página da frente aí. Que é isso, apóstolo? Não, pai, não vai entrar com essa mulher pelada aqui dentro do meu escritório. Arranca ela, por que você acha que ela está ali? Por que você acha? Ela está pré-programando a sua mente, que a nudez, a sensualidade, a Bíblia diz que a sensualidade, ela rouba o teu entendimento. Ela está programando o homem, está programando a mulher, a autoestima dela, ela vai lá embaixo. Porque olha aquela mulher ali, que nem é tudo aquilo, aquilo um pouco é de Photoshop, que diz, né? Photoshop, né? É isso, Photoshop, Photoshop. Um pouco daquilo ali, aquela foto que eles mexem lá, então a mulher parece que é a Diana dos Efésios, a deusa, né? Aí a mulher olha aquilo ali, ela diz assim, misericórdia, ai, misericórdia, ai, e eu não tenho dinheiro pro Ivo Pitangui. Sabe por que que o homem abre mais células do que as mulheres? Ou as mulheres abrem mais células do que os homens? Porque se a mulher não abrir célula, e se ela abrir a célula e a célula morrer, aquela célula morta, vira uma celulite. Por isso que a mulher corre para abrir célula, para tudo que é lado. A mulher não pode ouvir falar da tal de celulite. E o homem, quando vê aquele resultado de um computador, ele já diz aquele chapéu velho que eu tenho lá em casa. Se ele não diz, um demônio que anda na terra, diz Jó, vem e diz na cabeça dele. Então, quando eles chegam naquele momento ali, decisivo, ao invés dele decidir por um ensino como esse, ao invés dele decidir pela santidade de Jesus, ao invés dele decidir por aquilo que Deus está fazendo na vida dele, ele não consegue decidir pelo consciente, ele consegue decidir pelo subconsciente. E lá no subconsciente está o quê? Fazer sexo impuro antes do casamento normal. E você já disse, fare l'amore, você está fazendo sexo com ela, vão para os entretanto. E muitos jovens crentes estão casando grávidos, muitos jovens estão destruindo as suas vidas, e muitos jovens estão acabando. Por quê? Por causa de um simples decreto, que só uma vez aparece na Bíblia, e eu vou te mostrar onde. Quantos dizem aleluia? É, quem não disse aleluia porque não está entendendo, está contra. Mas até o final vai ficar a favor. Quantos dizem amém? Até o final Jeová vai falar contigo, meu irmão. Deixa só eu pegar aqui as minhas muitas anotações e pedir para o Espírito Santo que me ajude a terminar. Quantos me ajudam com amém? Não. Destruindo suas vidas para sempre. Foi aí que eu parei, líderes. Amém. A única vez, ó, vou dar as bases. A única vez que a palavra namoro aparece na Bíblia, produz tragédias irreparáveis. Gênesis 34, do 1 ao 31. Gênesis 34, do 1 ao 31. Se você não é líder, anote. Se você não tem como anotar, aleluia, não vou emprestar caneta para você. Você vai ter que comprar um DVD. Gênesis 34, do versículo 1 ao 31. Eu não tenho tempo de ler. Ali fala quando Diná, ela sai para o campo e vem o filho do rei e faz o quê? Meu Jesus, ninguém leu a história dos filhos de Jacó. Isso é importantíssimo. Diná, uma das filhas de Jacó, ela vai no campo dar uma volta. Vem o filho do rei da terra e estupra ela. Estupro não foi só com a Elisama. Estupro não é de hoje. Começou lá, lá na Bíblia. Ele vem e arrebenta ela. E ali fala de vergonha, de morte, de assassinato, de troca de deuses, de aliança. Depois você lê em casa esses versículos que eu leio, eu vou ficar lendo só eles. E você vai ver tudo isso. Olha só, logo depois que ele violenta, ele chega para o pai e diz assim: pai, eu quero ela como esposa, pai. A minha alma está namorada dela. O pai pega o cavalo de rei, vai lá em Jacó e diz assim: ó, meu filho está apaixonado. O meu filho precisa casar com a tua filha. A alma do meu filho está namorada. Bem assim está lá. Namorada. Na Almeida Revista e Corrigida. Tradução Almeida Revista e Corrigida diz bem assim. Versículo 8. Minha alma está namorada da vossa filha. A única vez. Eu não vou falar aqui aquilo que a minha mente acha, gente. Até porque quem me conhece sabe que para careta eu não sirvo. Para grosso, eu não sirvo. Até porque eu fui jovem e sou jovem. Mas só que se eu quero um avivamento capaz de libertar, primeiramente, o povo e essas vidas que estão sofrendo, como outrora eu e você sofríamos, eu não posso acoitar ser vergonhismo no meio do povo de Deus. Eu preciso ensinar o que está escrito e estou mostrando tudo na Bíblia. A única, a primeira e única vez que a palavra namorado, porque essa namorada é a mesma raiz etimológica hebraica para enamorado, enamorada, enamoro, ou fare l'amore, fazer sexo antes do casamento, fazer sexo com o diabo. Olha só o que acontece, você vai ler em casa. O que acontece quando a única vez que essa palavra aparece originária ou resultado, consequência de uma violência sexual. 25 fatos. Quais foram os resultados do namoro? Primeiro, estupro. Segundo, humilhação. Terceiro, amor doentio. Quarto, obstinação maligna. Quinta, destruição familiar. Sexta, indignação. Sétima, ira. Oitava, loucura. Nove, quebra das leis. Décima, casamento sem a bênção de Deus. Onze, dolo, prejudicar um povo. Doze, vergonha. 13, fuga. 14, perda de honra. 15, troca de religião, de fé. 16, mistura de deuses. 17, dor, sofrimento. 18, traição. 19, quebra de aliança. 20, morte. 21, roubo. 22, escravidão. 23, aflição. 24, ódio. E por fim, prostituição. Quem já leu a história, né, do estupro de Diná, sabe que tudo isso aqui está ali. Tudo isso, no final, dois irmãos dela enganam o príncipe e o rei, chegam lá, quando eles estão na dor da circuncisão, e matam todos. Por causa do fare l'amore, uma nação foi morta, e 25 maldições entraram numa família. Você ouviu Jesus falar de namoro? Você ouviu Jesus e os apóstolos e os profetas falar de namoro? Jamais. Então namoro não é do nosso Deus. Namoro é do Deus desse mundo. Qual é o nome dele? Então por que que os jovens da igreja, primeira coisa, depois de estar na igreja, eu quero namorar. Nessa igreja não pode namorar? Não pode namorar. Nessa igreja, você já nasceu predestinado para uma Eva, para um Adão. Ai, mas eu não acho ele. Então vai orar e jejuar que Deus vai te revelar ele. Deixa de ser jogador de basquete. vai ter compromisso com Deus. E tem mais uma, viu, filha? Tem mais uma. Tem mais uma. Se esse cara é um rebelde, desobediente aos pais, estúpido, brincalhão, faz piada de todo mundo, já tentou a mão com você, olha, se eu fosse você, eu seria a última a chegar perto dele. Você quer ter um casamento feliz? Você quer ter um casamento feliz? Bota ele na prova da oração, do jejum e da palavra. Verifica o nível de intimidade que ele tem com Deus. E eu posso até perder todos os jovens da igreja, não estou nem aí com vocês. Eu sei que os pais vão ficar do meu lado. E eu sei que os pais vão trazer vocês todos de volta convertidos em nome de Jesus. Tu não quer 25 mortes na tua vida? Vê se ele é homem de Deus. Até porque se tu é menina de Deus, tu não vai dar trela para um canalha desses. Se Jesus dava de relho e Pedro dava de espada, meu irmão, prepara aí o lombo. Então, filhos, você quer? Você não quer sofrer como seu pai e sua mãe sofreram? Você não quer sofrer como está aí o jornal cheio de lixo? Morte nas famílias? Você não quer ir para o inferno? Porque o prazer da carne, santinho e santinha, o prazer da carne vai passar. A Bíblia diz que a beleza da carne é como a flor da erva. Logo seca, vira pó e o vento leva. Ela vai ganhar o primeiro filho, viu? Você vai ganhar o primeiro filho. Vai cair banha para tudo que é lado. Se você não tiver dinheiro para ir para o Pitangui, eu vou falar claro, porque eu não estou aqui para agradar ninguém. E eu vou falar claro para ver se você entende. Você não vai ter dinheiro para ir para o Pitangui. Você não vai ter dinheiro para fazer plástico. Você não vai ter dinheiro para academia. Porque ele é um canalha, ele não trabalha. Ele não trabalha, eu vou mostrar na Bíblia isso. Ele não trabalha, ele é um canalha. Ele vai fazer você trabalhar para ele. Ele vai maltratar a criança, porque para ele tanto faz ou tanto fez. E você vai estar toda gorda, toda velha. Você vai amamentar, quando ele vê você amamentando, e tem gente aqui que sabe do que eu estou falando. Quando ele vê você amamentando, ele vai ficar com ciúmes do filho. E depois, ele não vai querer ter ato conjugal santo com você, porque ele vai ver leite saindo do seu peito e ele vai começar a rejeitar você. E quando ele começar a rejeitar você, você vai dizer: maldita hora que eu não ouvi o meu pastor. Maldita hora que eu não ouvi o meu pai. Maldita hora que eu não ouvi a minha mãe. Eu vou mostrar na Bíblia os testes que Deus estabelece para um casamento entre jovens. O teste, não se preocupe, não pode namoro porque não é de Deus, mas pode compromisso. O que é o compromisso? O compromisso é aquela luz que eu te falei no início. O compromisso é aquela paixão, aquela aliança que você tem com Deus. Que quando você olha, você diz para ela: é minha e não interessa. O que você precisa para casar comigo? Já estou fazendo tudo, tchau. Quando eu conseguir tudo, eu volto e você vai ver que eu sou homem de Deus. Quantos pais estão comigo? Quantos jovens estão comigo? Aleluia, nenhum jovem vai embora dessa igreja, muito pelo contrário. Todos os jovens do estado virão para essa igreja. Ei, jovem! Jovem! Pais! Não me entendam mal, eu só estou gritando e só estou sério, porque o assunto não é engraçado. Mas eu te amo. Se você for humilde, você verá que tem amor nas minhas palavras. Eu só estou gritando porque esse é meu estilo. Meu nome é das selvas. Vou te ensinar algo. O teu nome determina a tua alma. O teu nome é a manifestação da tua alma. Conforme o nome que te deram, é a alma que você recebeu. Quando eu nasci, meu pai olhou e disse assim: esse é selvagem, o nome dele é Silvio, do original, das selvas. Então eu só grito porque eu sou meio selvagem. Não estou brabo contigo, não quero te... Ó, e tem mais uma, os líderes já sabem, só me tragam grandes problemas. Coisinha de... Vocês nem me trazem, gente. Nós temos aqui a aliança de quase que eu digo Abraão, de Moisés. Negócio é o seguinte, gente, eu estou até por aqui de problema. Então, vocês cuidem dos probleminhas, deixem os grandões para mim. Então, ah, o jovenzinho ficou com a jovenzinha, Gente, isso aí nem chega para mim. Então, não aperte a mão dele ou dela dizendo: é, já me caguetaram, eu nem estou sabendo. Se já serviu o chapéu, diga: eu recebo. Amém? Porque eu só estou aqui livrando a tua alma do inferno. A Bíblia diz: pai, disciplina o teu filho, nem por isso matarás, mas disciplina e afugentarás a alma dele no inferno. Se você é meu filho, meu amor, recebe, porque você não vai para o inferno. O inferno não é teu lugar. O inferno do diabo. O teu lugar é o paraíso. E você já aprendeu que o paraíso, disse Deus, é melhor quando ele é visto a dois. Quantos recebem? Já estou quase... Não, no final vai ficar bom. Bem? Ó, pode ler na Bíblia depois, pega o DVD. Se você não conseguir entender, marca ali comigo e eu explico para você. 25 coisas terríveis quando o farelamor aparece. Todos, agora... Todos vocês sabem e entendem por que não abençoamos o namoro em nosso meio. Não tem como abençoar aquilo que Deus amaldiçoa. Quantos dizem amém? Nós abençoamos o compromisso, tá? Já vou chegar no compromisso, vai ficar bom. Malaquias 2, do 1 ao 9, vamos ler. Essa é importante. Quantos estão sendo edificados? Quantos estão sendo abençoados? Malaquias 2, do 1 ao 9. Diz assim: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se não ouvirdes a Deus e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, fezes, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, ambas lhes dei eu para que me temesse com efeito. Ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do pastor devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar o ensino. Porque o pastor é anjo do Senhor dos Exércitos, mas vós vos tendes desviados do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, vos mostrastes parciais nos aplicardes a lei. Quantos dizem misericórdia? O que que Deus diz, sacerdote? Se tu não honrar o meu nome, tu honrar outro nome, bênção, eu vou transformar em maldição. E no lugar da tua bênção, eu vou largar fezes. O que, me perdoe se tem algum católico aqui, é com amor, eu vou mostrar na Bíblia. O que que os padres católicos fizeram? Eles trocaram o nome de Jesus pelo nome de Maria. E o nome de Deus pelo Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Deus não proíbe casamento, eles proíbem casamento deles. Deus diz que se arrepende e se batiza, o nenê nasce, não sabe nem falar e já estão batizando o nenê. Eles propuseram os seus corações para obedecer outros mandamentos e não o de Deus. Diz que, também, depois vai entender o porquê disso. Diz que quando o pastor, ele sabe o que é verdadeiro para o seu povo e ele é parcial no seu coração, e ele não ensina a verdade, porque ele está com medo do que o dizimista vai falar. Ele está com medo do que o pastor da equipe influente vai falar. Ele está com medo do que o empresário vai falar. E ele está com medo como o jovem vai olhar para ele. Aí ele fica só passando a mão e dando água com açúcar. A Bíblia diz que esse pastor, ele desonrou a Deus. E a bênção dele é maldição. E tudo aquilo que ele fez vai se tornar em fezes. E vem a vergonha e a desonra para ele. Só sofrimento. Mas no versículo 7 também diz que o pastor que se dedica a Deus, a boca dele deve ensinar nações, porque o pastor, quando está ungido, ele é o anjo de Deus. Amém? Quantos dão um aplauso para Jesus? Vamos lá então. Deus declara que quando não ensinamos e não praticamos o que é correto, as nossas bênçãos se tornam maldições. Como assim? Os jovens ou adultos não conseguem viver em santidade, pois estão namorando. O fogo abrasador do sexo os consome. Pecam. Logo depois de casados, quando vão desfrutar da bênção da aliança, todo o prazer desaparece. Começam as rejeições, a frieza, o interesse pelo cônjuge desaparece, impotência, traição, nojo, adultério, tudo que é tipo de dor, doenças venéreas, destruição, divórcio, brigas, ofensas. Mas e o fogo? E a paixão? E o amor? O namoro, o fare l'amore, o sexo, antes do casamento, transformou tudo em maldição. Quantas pessoas já ministramos assim? Pastores, líderes, conselheiros que estão aqui até de outros ministérios. Quantas pessoas já ministraram assim? Que você pode levantar a mão. Que antes do casamento, meu Jesus, não podia se ver. Não podia se ver. Antes do casamento. Já dava choque em tudo. Puf, motel. Carro. Sofá quando o pai não tá aí. Moita. Não tem onde cair morto, vai para moita mesmo, vai para o mato. Vai ali para trás do poste. Ai, mas mulher da minha aliança, essa é a prova do teu amor para mim. Você viu o apóstolo? Mulher da minha aliança, se tu és verdadeiramente a mulher da minha aliança, me dá prova de amor. Quebrar mandamento de Deus não é prova de amor. Logo depois, entram. Vem lá, né? A pobre guriazinha vem barrigudinha. É? Ou pior, tá ali. Com aquela certidão toda amassada do juiz de paz, teve que pedir dinheiro emprestado para pagar o casamento no civil. Se o pastor é sério, ele não abençoa sem a certidão de casamento. É? Chega ali com um vestido emprestado, o homem com o sapato todo furado. E aí o sacerdote vai dizer, eu declaro marido e mulher. E está lá o bebê nos braços chorando. Vergonha, vitupério, sacrifício de novo de Jesus. Isso não é vontade de Deus. Isso é a vontade do diabo que está no mundo. E ele tem atacado todos nós. Mas eu louvo a Deus, porque o Espírito Santo está abrindo o nosso entendimento. Casou! A paixão, ó! Casou! O fogo, ó! Lá vem ela, mocinha, ingênua, menina de família. Lá vem ela. Oi, meu amor, o bebê já está dormindo. Sai pra lá, coisa feia. Atrapalho da minha vida. Tu destruiu o meu ministério. Tu me enganou. Sua pombageira. Mas amor, e a prova, que prova de amor? Se uma senhora, crente, mais crente do que não sei o quê, chegou para mim e disse assim, ore por mim, homem de Deus. Eu disse, por quê, minha senhora? A senhora parece tão distinta, tão cheia de Deus. Sou, mas há 38 anos o meu marido bate em mim todos os dias. Eu disse, quê? Ela disse, não se apavore, homem espiritual, conhecia a Bíblia, homem espiritual não se escandaliza. Eu digo, então me ministre, mulher de Deus. Há 38 anos atrás, meu pai falou, minha mãe falou, os pais dele me falaram, o meu pastor falou, o profeta foi na igreja e falou, não casa com ele porque tranca a rua. Mas eu estava apaixonada. E ele chegava para mim, e quando eu pegava a mão dele, na hora do coral, ele fazia labras, tomou, viandeixê. E eu me arrepiava todo. E aí, todo mundo disse não, e eu casei. Quando eu casei, ele tirou o terno e a gravata. Ele botou os pés para fora, e as unhas também. Me mandou trabalhar, e há 38 anos ele me bate, e eu sustento ele. E eu sou abusada. Se eu não te ensinar, o diabo vai te pegar. Então eu preciso te ensinar, meu irmão. Preciso te ensinar, menininha. Não é que ele é o cara. Eu não vou deixar as culpas só neles. Não é que ela é a bolachinha mais recheada do pacote. É que a tua mente foi pré-programada para cair na lábia do malandro. E eu sei porque eu fui malandro. E parece que as menininhas, quanto mais malandro, vagabundo, mais elas gostam. O cara tá lá dando um duro, estudando. Trabalhando bem arrumadinho, cabelinho penteado, porque mamãe cuida dele quando sai de casa. Mamãe tá investindo no futuro do filho. Aí ele dá uma piscadinha para ela, porque ele também não é bobo, ele quer casar no futuro. E a menina diz assim, que tu, seu CDF, seu nerd, não sabe nem falar inglês, seu nerd, não sabe nem o que é nerd. O futuro da vida dela pode estar ali estudando, ajudando ela a passar na prova. Mas daí chega o malandro naquela moto, diz, não tem nada contra a moto, também andei de moto. Jeans rasgado, é ou não é? Você sabe tão bem quanto eu. Hã? Aquela barba por fazer, aquele óculos escuro, né? Cigarrão atravessado. E aí, minha? Hã? O que tu vai fazer no fim? Ai, se você me convidar, entra na fila, tem 10 antes de ti, viu? Ai, ele realmente é o mais bonito. É assim ou não é? Claro que é. A mente do jovenzinho é programado para o mal. Davi disse, eu fui gerado em pecado. Davi disse, quando eu nasci, eu fui gerado em pecado. E você vai dizer que você é o cara, que você vence o diabo, vence todo mundo. Você só vai vencer o diabo e todo mundo quando as trevas da ignorância sair, você deixar Jesus entrar e viver com ele. Quantos dizem aleluia? Eu não é a mulher da minha aliança. E está ali em Malaquias, não inventei nada. Deus disse, a mulher da minha aliança. Se Deus chama a igreja de mulher da aliança. E Malaquias chamava a esposa de mulher da aliança, eu não. Mulher da minha aliança. Quantos recebem a mulher da sua aliança? Quantos estão recebendo, filhos? É para o seu bem. Vou mostrar aqui na Bíblia agora. Se prepare. Vou mostrar na Bíblia. Vire para alguém e diga, a máscara vai cair agora. Vou mostrar na Bíblia o que eu estou falando aqui. Ai, Jesus, me ajuda a terminar. Quantos me deixam terminar? Quantos querem que eu termine hoje? Se eu não terminar hoje, está vindo todo mundo aí, eu só vou poder terminar no ano que vem. Daí você vai ficar só no ruim do namoro, não vai poder entrar na alegria do compromisso. Posso terminar hoje? Ah, fortaleceu, amém. Então levante a mão direita para o céu. Repita comigo, é para o seu bem, repita comigo, e para o meu também. Senhor Jesus, eu faço aliança contigo. O apóstolo termina e eu dou uma oferta que nunca dei para ajudar esse ministério e abençoar a minha vida. Vire para alguém e diz assim, o apóstolo te pegou agora. Veja bem, você usou o nome do Senhor, hein? Quantos dizem amém? O que fazer? 1 aos Coríntios, capítulo 7, do 1 ao 9. O que fazer? Tá? Você lê em casa. Versículo 1 diz, para vencer a impureza sexual é necessário casar. Versículo 5 diz, a falta de relação sexual no casamento abre brechas terríveis onde o diabo entra e destrói tudo. No mesmo versículo 5 diz, o único motivo para abster-se do relacionamento sexual no casamento é por oração, quando os dois concordam, nem o jejum pode impedir o ato conjugal. Gente, aí nessa passagem bíblica diz que não é para parar o ato conjugal. E diz que só para o sexo no casamento, vou falar bem claro porque alguns não entendem. Só para o sexo no casamento quando o homem e a mulher concordam para orar. Nem o jejum. Você pode estar em 40 dias de jejum e você pode fazer o ato conjugal. Paulo ensinou. E quando não for fazer por causa da oração, tem que haver concordância entre os dois. A Bíblia diz que a falta de ato sexual no casamento é uma das maiores brechas para o diabo entrar. Então, filha, chega de dor de cabeça depois que apaga a luz. Filho, chega de chegar cansado do serviço. Paulo disse que é para você dar para ela o que ela merece e é para você dar para ele o que ele merece. Está na Bíblia. Se você acha que eu estou pecando, leia a Bíblia. Você está lendo pouca Bíblia. Amém? E os demais, eu vou fazer um retiro para os casais nos próximos dias. Não é isso, amor? Quantos recebem? Entrar no reteté com você. Aí você vai saber por que o meu casamento é o paraíso. E para quem chegou atrasado, eu dei base bíblica para falar de casamento no paraíso. Mas está aqui. Paulo diz assim, ó. Não parem com ato conjugal. A não ser por oração de mútuo consentimento. Para que o diabo não entre. Falta de, ali, incontinência significa falta de prática sexual. Então, ninguém mandou você casar, ninguém mandou você se precipitar, resolve a vida desse homem, que ele vai resolver a tua. E vocês vão ver feliz para sempre. Quantos dizem amém? E vou te dizer, a minha maior pregação do casamento é simples. Eu sempre prego ela. Deus criou todas as coisas, viu que era bom. Adão sozinho, viu que não era bom. Fez o casamento, muito bom. Meu irmão, casamento é muito bom. Recebe o mistério aí. Quantos dizem aleluia? Não vou entrar mais no mistério, porque tinha jovem aí que já estava com a aliança no dedo, já está trocando de aliança agora já. Já está dizendo assim para a noiva, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha o mistério profético aqui, já estou casado. Oh, já senti, o apóstolo vai terminar esse culto orando por nós, vai nos abençoar o casamento. E o pastor vai pagar o bolo. Onde é que nós estamos? Versículo 9, obrigado pastor. Está definido quem é o cônjuge da sua vida. Está abençoado pelos pais. Entre em compromisso e case rápido. Paulo disse que é melhor casar do que fazer sexo fora do casamento. Era isso que Paulo estava dizendo. É melhor casar, meu irmão. Meninas, coloque os dois dedos nos ouvidos. Não, vou deixar isso aí para outro momento. Mas que vocês são curiosos. Fala, Jeová. Vamos dar um aplauso para Jesus. Valeu, meu irmão. Só por você está valendo meu suador todo aqui. Tem tanta coisa, gente. Você que chegou atrasado, você perdeu. Compra o DVD. Tem tanta coisa entre o céu e a terra. Que no retiro para casais, eu vou te falar. Quantos dizem, chega retiro de casais? É isso mesmo, fala com fé. Chega retiro, que eu quero essa bênção do paraíso. É um paraíso ou não é, meu amor? Já profetizei que hoje nós vamos jantar no Pampulinha. E depois a noite vai se fechar. Aí os irmãos aplaudiram, eu disse, nós vamos para o monte, nós estamos jejuando, você não percebeu? Nós vamos orar no monte hoje, filho. Filhos, é para o seu bem. Chega de pastor fugindo com a secretária. Chega de jovem ministro de louvor, botando a viola na sacola, porque a menininha passou, a subiu nele. Chega de tanta gente desviada, por causa da fofocaiada na vida dos crentes. Chega de tanta menininha apanhando. E isso nem é pior, eu estou sabendo que até os menininhos já andam apanhando. Já não se faz mais homem como lá em Uruguaiana, Erasmo. Eu vou encerrar aqui porque vocês já não estão rindo mais. Daí fica sério o negócio. Onde é que eu estou? Agora, antes de casar, lembre-se de algo. Malaquias 2, versículo 13 e 16. Diz que casamento é uma vez só e Deus odeia o divórcio. Versículo 14. Deus determina o casamento na mocidade. Ele está vendo tudo lá em Malaquias 2. Versículo 16. Deus odeia o divórcio. Como posso casar e ser feliz? Provérbios 24, versículo 23. Amém, filhos? Então, a Bíblia não fala de namoro. A Bíblia fala de compromisso. Repita comigo, a Bíblia não fala de namoro, a Bíblia fala de compromisso com a mulher da minha mocidade. Então, o casamento não é uma série de experiência, está lá em Malaquias, capítulo 2. O casamento é uma relação de Deus na tua mocidade, aonde ali ela se torna a mulher da tua aliança. A partir disso, vocês entram nisso que eu vou falar agora, e aí é só alegria. Aí o paraíso chega. Amém? Vire para alguém e diga, ufa, chega de apanhar, chegou o refrigério, já posso casar, já posso entrar no paraíso. Amém, filhos? Provérbios 24, versículo 23, vou ler só o 27, em casa você lê do 23 ao 34, tá? Só o 27, olha, jovem, cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo, e depois volta e edifica a tua casa. Quem já estudou essa passagem, levante a mão, seja sincero que Jeová está vendo, hein? Duas ou três pessoas, ei, nem isso. Aqui está a revelação do povo hebreu. Aqui o sábio está dizendo o seguinte, jovem, quando chegar a hora de você casar, você ora, vê se é ela, se é ela, você diz para os pais, estou apaixonado por alguém. Os pais dizem, Deus te abençoe. Aí você vai lá e diz assim, filha, aleluia, santa, o que você acha de mim? Bom partido? Então, pede a bênção para os teus pais e vamos orar. Logo depois que os dois oraram, os pais oraram. Eles pediram a bênção para os líderes, porque sempre tem que ter cobertura. O menor precisa estar debaixo do maior. Eles chegaram para os líderes, xarabadabadabadá, é de Deus. Agora vamos levar, sim, adiante. Eles assumem o compromisso. E aí o que Paulo disse? casa do avesso antes que a mente pré-programada e antes que o fare l'amore é pronte. E aí você, uau, encontrei a mulher da minha mocidade, a mulher da minha aliança. Jejum e oração e nada de casar. Aqui, ó. Diz que o jovem, após isso que eu falei para você, ele dá tchau para a noiva, ele dá tchau para os pais e ele vai lá fora. Ele trabalha, ele atinge maturidade, ele ganha riquezas, ele pega, resolve a sua vida, ele tem casa, está na Bíblia, ele tem independência. Logo depois que ele conquistou toda a independência, ele ainda não casa. O que que ele faz? Ele começa a mandar dotes para ela, ele manda presentes para ela, ele manda ouro, ele manda prata, ele manda roupas. Quando a noiva e os pais da comprometida recebem o ouro, uau, filha, é ele, vamos casar. Aí vem ele naquele alazão branco. Filha, onde é que mora o teu futuro esposo? E a responsabilidade agora é minha e tua, viu, filho? Não é dela. Porque a Bíblia diz que é você que tem que sustentar ela. Filha, qual é o trabalho do teu futuro esposo? Que curso ele tem? Está aqui na Bíblia. Como é que ele vai edificar a família se ele não tem onde cair morto? Como é que ele vai edificar a família se ele ainda depende da mãe dele? Me perdoe. Para lavar as roupas íntimas dele. Aí tem um monte de gente que diz, pó de ouro não é de Deus, pó de ouro não é de Deus, seus analfabetos espirituais. Pó de ouro é o noivo dizendo para a noiva, eu estou pronto para te buscar, te prepara porque em seguida tu vai. Aí fica lá, não é de Deus, é de Deus, não é de Deus. Você tem que entender o que a Bíblia diz, meu filho. Está aqui na Bíblia, ó. Achou a mulher da tua luz? Achou o amor à primeira vista? Achou aquela que antes do nascimento, 40 dias, Deus disse que ela é tua? Então, nada de já sair beijando. Nada de já sair botando a mão. Nada de já sair desobedecendo os pais. Casa com desobedientes a pais para você ver. Você vai apanhar o resto da sua vida. E não adianta nem chorar, porque quem planta colhe. Se ele te achou, se ele é o homem da tua vida, sabe o que ele vai fazer? Espera aí, menina, porque eu sou homem. Você vai lá, 2, 3 anos, 4, 5 anos, você trabalha, você estuda, você termina sua faculdade, você termina sua universidade, você compra o seu apartamento, você compra o seu carro, você agradece, pai e mãe me abençoe. Por quê, filho? Está na hora de eu comprar a aliança de ouro, essa eu mesmo vou levar para ela. Agora ela já sabe que ela vai dormir comigo, vai dormir e se tapar com os meus pelegos, vai se tapar com o meu pala e vai saber que eu sou homem para sustentá-lo o resto da vida e para honrar ela. Casa com esse calça frouxa que anda aí. Casa com esse calça frouxa para te ver o que vai acontecer contigo. Na hora que ele deitar contigo, filha, ele te dá um pontapé e pega outra novinha que chegou. Casa. Casamento é pacto. E pacto, você nunca ouviu isso? E pacto se derrama sangue. Por que que a Bíblia fala de noiva virgem? Por que que a igreja é a noiva virgem? Por que que tem as 10 virgens prudentes? Vou pregar sobre isso na Santa Ceia. Por que que o casamento é pacto? Criança, fecha os ouvidos. Porque na hora do ato conjugal, da lua de mel, o rabino, o pastor, bota lençol branco na cama. E na hora do ato conjugal, se não manchar de sangue, não tem pacto. Porque o sangue de Jesus é o pacto. E o pacto bíblico tem que ter sangue. Mulher, acho bom, me perdoe, acho bom tu fechar tuas pernas, pois senão na hora do casamento não vai ter aliança e a tua alma vai estar condenada ao inferno. E depois aprende todo mundo e anda pelas 7 igrejas da Ásia. Nenhuma igreja presta, claro que nenhuma igreja presta. Tu pegou e entregou a tua virgindade pro primeiro calça frouxa que apareceu. Tô pregando a palavra de Deus, não tenho nada que ver com esses pastores de televisão por aí. Tem nada a ver com esses canalhas que andam por aí ensinando tudo errado e eles mesmos andam violentando as meninas. Dia de lua de mel para Deus é santo. É hora de uma só carne, os dois sangues têm que entrar em pacto. E eu te digo, jovem, tu quer uma vida feliz? Bota o lençol branco na hora do ato conjugal, se você é santo. E se não manchar o lençol, pode entregá-la para os pais. Eu te abençoo e te mostro na Bíblia. Não essa teologia furada aí. Que anda por aí, que faz um monte de bobagem, E até hoje o Messias não veio e nós somos uma piada para o mundo. Agora eu quero ver quando nós começar a ressuscitar mortos, se o mundo vai dar risada de nós. Você não sabia disso, né? Primeira coisa que o magrão chega é querer meter a mão. Quando ele meter a mão, você também mete. Dá no ouvido dele, larga ele tonto. Sim ou não? Sim, meu irmão. E está tudo gravado em DVD. Quer saber o que mais? Vou botar na rádio. O que, que você quer? Essa história aí de sangue, essa história de... É só porque eu uso a calça lá embaixo. Você viu o chapéu, filho? Veste. Amém, filhos? Quantos estão comigo dizem amém? Posso ir até o fim? Ou deixo para daqui a 2 anos? Total, eu já estou no paraíso. Quantos querem entrar no paraíso ainda hoje? Aí, apóstolo, está falando só de jovem. Já vai sobrar para você. Vire para a aliança grande aí do seu lado e diga assim, já vai sobrar para você, querido. Fica frio aí. E se ele tentar levantar, puxa ele com a mão. Filhos, por favor, eu vou me excusar de novo. Vou me excusar. Porque eu amo você. E eu jamais quero fazer um culto para tirar a gente da igreja. Se você achar que num culto eu feri você, por favor, me procure. Eu caio de joelhos e peço perdão para você. Eu quero dizer para você que é por amor, eu só quero o seu bem. Eu estou cansado de ver tanta mulher destruída. Eu estou cansado de ver tantos ministérios destruídos. Só porque lhe falta o conhecimento da palavra. Só por isso. Filha, filho, se ele mente hoje para sair com você, se ela mente hoje para sair com você, amanhã ele vai, ela vai mentir para você. Filho, filha, se ela hoje mente para estar com você, e ele mente para estar com você, e vocês desobedecem papai e mamãe para estarem junto, amanhã, filhinhos, quando vocês estiverem na maldição, um vai mentir para o outro, e o garanhão vai chegar na jogada. E não queira saber a dor de uma traição. Não queira saber disso. Aí você vai dizer, ele não presta, e o pastor não me ajudou, mentira. Você sabia quem ele era. Você sabia que o seu pai dizia não, e ele dizia sim para você, ó. Furado, eu é que sei, careta, ele já foi jovem, que está matizando agora. Você vai estar dormindo sozinha chorando, e ele vai estar dizendo isso para outra. Paulo disse, Deus não se deixa escarnecer, quem planta colhe. Está todo mundo te dizendo, ele não trabalha, ela fica com qualquer um. Você diz, não, é o homem da minha aliança. É a mulher da minha aliança. Está todo mundo te avisando. 38 anos depois, de tapa no ouvido, não adianta você querer orar e jejuar. Está aqui na Bíblia. O povo é destruído quando não conhece a palavra. Mas não se preocupe, nós já vamos arrancar isso tudo do nosso meio. Quantos dizem aleluia? Amém? Estou falando só a verdade. Senhor, se eu não estou falando a verdade, eu quero que agora mesmo um raio caia sobre o diabo e ele vá para o fundo do abismo, em nome de Jesus. Porque eu sei que eu estou falando. Quantos dizem amém? Já vou terminar, se a unção de Paulo não me deixar de lidar com muitas letras. Então, mostrei. Compromisso. Tem que ter a vida resolvida. Senão não tem compromisso. Ali no final diz que quem não tem a vida resolvida e pega alguém em compromisso, ele está mentindo para a pessoa e está enganando para a pessoa. O jovem não trabalha, a menina não trabalha, ambos vivem com os pais, não tem estudo, não tem a menor pretensão de vida, mas o fogo pegou. Aí eles chegam, né? Pai, mãe, queremos assumir compromisso. Aleluia, Deus te abençoe. Onde é que está a tua casa? Onde é que está o teu carro? Onde é que está o dinheiro para pagar as contas da minha filha? Qual é o teu serviço? Deixa eu ver a tua carteira. Não, carteira assinada e salário é assunto meu. Era, tu quer casar com a minha filha? Agora é assunto meu também. Me mostra aí o malandro. Simples assim. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Por isso que hoje, multidões, quer dizer que para casar tem que ter carro, apóstolo? Não, não tem que ter carro, filho. Para casar você tem que ser decente e não depender do papai e da mamãe e morar dentro de um quarto ou uma casinha nos fundos do terreno. Não precisa ter carro, claro que não. Não sou besta de estar ensinando uma bobagem aqui. Para casar não precisa nem ter nada. Para casar precisa ter temor de Deus e fazer o que está escrito. E aqui está escrito, filha. Dá uma olhada legal nele. Ele está mais furado que um chapéu velho. Manda ele procurar a pomba gíria. Você é uma santa. Manda ele passar a lábia noutra. Agora você chegar e dizer assim, ó, eu peguei aquele estudo do apóstolo lá. E nem precisava ele me falar, porque eu conheço a palavra de Deus. Para te mostrar que eu sou aquele que vai te levar para o paraíso. Eu só volto quando eu estiver com a minha vida resolvida. Aí você pode dar vida por ele. Agora antes, ó, que nem cantava no mundo, ursinho blau blau de brinquedo. Você escutou a música. Como posso casar e ser feliz? É isso? No versículo 27, estou acabando, filhos. Deus estabelece na sua palavra que primeiro o jovem deve conquistar a sua independência financeira e social. E só depois constituir casamento e família. Versículo 23, não podemos ser negligentes com a palavra de Deus. Versículo 24, está ali na Bíblia. O namoro é pecado, quem disser ao contrário será maldito, detestado por todos. Gente, está na Bíblia, não estou eu que estou dizendo. Está bem assim na Bíblia. Versículo 25. Os que rejeitarem esse comportamento serão poderosamente abençoados. Versículo 26. O conhecimento é como beijo nos lábios. Aleluia. Versículo 28. O jovem não estuda, não trabalha, os pais são pobres ou ricos, não abençoam, não tem casa, não tem, me perdoe, onde cair morto, e mesmo assim diz, eu te amo, estou comprometido contigo, vamos casar. Quando? Como? Ele está preparado? Ele cumpriu o versículo 27? Ele sabe como consolidar um casamento? Não, ele está abrasado, quer sexo, a sua vida pode entrar em uma maldição eterna. Ele está enganando com os lábios, é que diz Provérbios 24, do 24 ao 34. Versículo 29, ah, todo mundo faz, nós do avivamento não somos todo mundo, nós queremos a verdade que liberta. Quantos jovens dizem amém? Quantos pais podem dizer amém? Versículo 30 e 34, aos jovens e pais que não respeitar e honrar os mandamentos de Deus, viverão em pobreza e sofrimento, diz a Bíblia. Por fim, filhos, acabei no casamento. A maioria dos casamentos crentes são infelizes, porque Jesus disse, começou lá na mocidade. Por isso nós temos tanto cuidado com os jovens aqui. E graças a Deus, filhos, não quero fazer média com vocês, mas eu digo para vocês, eu desconheço jovens mais santos do que vocês. E vocês sabem que eu não faço média. Não conheço jovens mais comprometidos, mais espirituais do que vocês. E você sabe que eu não faço média. Eu só estou ensinando. Caso um demônio, quer dizer, caso um jovem desavisado entre aqui. Filhos, não vamos ser o próximo testemunho do Diário Gaúcho. Crente mata crente e depois se mata. Não vamos ser o próximo noticiário. Peguem esse... Vasculhem isso tudo. Se arrependam. E Deus vai mudar a vossa sorte. Quantos dão um aplauso para o Messias? Ouça, por favor. O jovem hebreu, quando vai casar, ele escolhe a sua amada, pede a bênção de ambos os pais, pede a bênção dos líderes, se despede, sai para trabalhar, quando está próspero, com independência e estabilidade financeira, social, emocional, familiar, ele começa a enviar presentes, principalmente ouro. Assim ele avisa a noiva que está pronto para casar. Assim ela se prepara. Quando ele chega com a sua vida completamente resolvida, apto para levar a noiva para a grande festa e maravilhosa lua de mel, recebe a bênção do sacerdote para casar. A pergunta é, pais... O teu genro tem enviado dotes de ouro para ela? Ou ele não tem nem onde cair morto? Cuidado. O diabo se faz passar por príncipe encantado. Mas na verdade, ele é mais feio que um sapo. E eu sou bem fanático. Se está na Bíblia, Deus, eu quero na minha vida. Graças a Deus pela sua vida, filha. É isso que você quer para você? É isso aí. Deixa esses malandros tudo ficar caçando no meio da igreja. Quando chegar para você, primeira coisa, eu quero conhecer os teus pais, filho. Segunda coisa, cadê o teu serviço? Quero ver a tua carteira de trabalho. Que isso? Quero ver como é. Eu não te quero, eu é que não te quero, filho. Porque o meu pai é Deus. E o meu pai disse que esse tipo de malandro não é para me aceitar na minha vida. É, tem outras, bom, se tem outras não sei, para mim tem um só. Eu tenho isso tudo, então vai, começa a mandar os dotes. Depois que os dotes chegarem, tu vai ver a aliancinha nesse dedinho. Quantas estão comigo? Oh, aleluia, digo para você, é para o seu bem, filha. Quantos estão comigo? Quantos pais estão comigo? Se não for assim, filhos, a igreja vai continuar sendo a palhaçada que é. Palhaçada que é. E eu digo para vocês que eu já falei para eles. Pode dizer o nome de qualquer um bambambã da igreja aí. Já falei para eles. Palhaçada que é essa tal de igreja nesse estado. Palhaçada. E você está aqui porque você sabe bem mais do que eu. Palhaçada. Vocês querem acabar com essa palhaçada? Querem botar fogo no circo? Conheçam a Bíblia. Terminem a aliança com o príncipe das trevas. Comece a andar no conhecimento de Deus. Você é uma princesa. Você é um príncipe. Não se venda. Não se venda. Posso? Por que o Senhor não ensinou antes? Que Deus mandou quando a igreja começasse a crescer. Até porque se você é santo e santa, você não se precipita jamais. Lá está o jovem. O jovem é o melhor evangelista da igreja. Amém ou não amém? Ele vive para Jesus, para a igreja, para os estudos, para os pais. Aí aparece a donzela, daquela piscadinha. Toda a dedicação que ele tinha para Jesus, ele dá para ela agora. É ou não é? É. É. E aí, ai daquele que se aproximar dela. Ele não defende mais a igreja, ele defende ela. Filha, Deus está te chamando para um ministério tremendo. Ele diz, não, primeiro vai ter que falar comigo. Tu não vai lá, né amor? Tu não vai lá. Tu viu quem é que está lá? Aquele grandão de peito estufado da academia, né amor? Ô amor, isso não é de Deus, amor. Ei, jovem, Deus está te levantando no ministério para as nações. E ela diz, só se falar comigo primeiro. Ou seja, acabou o ministério deles. E tem gente que sabe aqui bem mais do que eu. Alguém tem que falar a verdade, filho. Lá estava o jovem. Jejum. O jovem jejuava mais todo mundo. Vigília. Só dava ele. Lá basta, catai. Era o próximo menininho do planeta. E toda a dedicação dele para Jesus, agora é para ela. Ele anda assim atrás dela. Você nunca mais vê ele. Santa Ceia, está com ela. E ela está com ele. É? Jejum, que isso? Vamos fazer uma comidinha nós dois. Tudo o que era de Jesus, agora é para ela e para ele. Acabou um sonho de Deus. E você sabe que eu estou falando a verdade. Quantos dizem aleluia? A pergunta é, pai, o genrinho está mandando ouro? Se não está, diz assim, vai trabalhar e eu não preciso dizer o que você diz depois da vírgula. Que passos dar para atingir um casamento abençoado? Primeiro, seja santo, apaixonado pelo fogo do Espírito Santo, fiel estudioso da palavra. Segundo, tenha sua vida resolvida profissionalmente, financeiramente, socialmente. Terceiro, ore pedindo a Deus a confirmação de quem é a mulher da sua aliança. Quarto, peça a bênção de seus pais e líderes, mostrei tudo na Bíblia. Quinto, peça para ela orar. Sexto, peça a bênção dos pais dela e dos seus líderes. Sétimo, assuma um compromisso diante dos pastores de campo. Oitavo, pode andar de mão, pode beijar. Mas lembre-se, é melhor casar do que abraçar-se, disse Paulo. Vire para alguém e diga, case logo. Eu já sou casado. Diga assim, então receba a bênção, mulher. Amém? Observação. Filhos, líderes, pastores, isto aqui vai ser o nosso livro sobre noivado, casamento, essas coisas todas, tá? Vai ser o nosso código. Observação, se forem duas crianças, opa, digo, adolescentes, opa, jovens, que não têm a menor projeção de vida futura, mas insistem em namorar, porque biblicamente não tem condições de entrar em compromisso. A responsabilidade é dos pais, porque eu não sou nenhum Hitler. Se chegar aqui, dois piá, não sabe nem falar direito. Depende da mãe para lavar, o pai para dar comida. Se não acordar, morre dormindo, babando. Chega aqui e diz assim, estou apaixonado por ela, estou apaixonado por mim, meu papai, minha mamãe abandonou. Não, não abandonou, abençoou. E aí, apóstolo? E aí, pastor? Posso? Pai e mãe abençoaram, filho? Claro que sim. Pai e mãe abençoaram, abençoamos, apóstolo. Lavo as minhas mãos, vão em paz. São vocês e Deus. Aleluia. Porque se menininha e menininho conseguirem dizer para papai e mamãe que tem compromisso bíblico e papai e mamãe abençoar, filho, eu é que não sou otário de ficar dizendo, não pode, não é de Deus. Se um ou outro decidir ficar junto, nem Deus ataca. Não sou eu, bobo, que vou tentar. Então, pai, responsável pelos teus meninos, são vocês, não eu. Se eles não têm nem como pegar o ônibus com vale transporte, mas você abençoa o compromisso deles, que não é compromisso nem aqui nem na China, é namoro, lavo as minhas mãos. Amo, abençoo, cuido, ensino, recebo, ministro, vou na casa, batizo, vou no aniversário, aceito que me pague o Montana Grill, mas a responsabilidade de tudo é sua. Não minha, porque eu não posso assumir responsabilidade quando a coisa está fora do que Deus manda. E mais uma, está abençoado pelos pais, pode andar de mão, pode beijar, pode fazer o que quiser, pode andar até na aparência do mal se quiser. Os pais abençoaram, responsabilidade a Bíblia diz que é deles. Só que nesse ministério aqui, nem que a vaca tussa vai ser ministro. Pode sentar aí, ser feliz ou pode ir pelas 7 igrejas da Ásia, não tem problema. Tem um monte de igreja boa por aí. Só que aqui... pode guardar qualquer coisa que você era obreiro. Mandou você pedir para me ensinar. Você queria saber que história é essa de namoro, né? Você queria saber que história é essa de beijo? Então, dois meninos não têm trabalho, não têm casa, não têm vida emocional, estão cheios de problemas, os pais estão com problemas, e vem dizer para mim que estão comprometidos, que nem a Bíblia diz, vão contar a história para outro. Pode ficar abençoado, sem problema nenhum. Só que ministerialmente, só quando você mostrar fruto de pessoa madura. Se alguém crê no que a Bíblia diz, pode dar um amém? Graças a Deus. Filhos, por que tanto cuidado? 1 Coríntios 6, do 12 ao 10. Lá diz que namoro, sexo antes do casamento, adultério, impureza sexual, é prostituição. É pecado contra o templo do Espírito Santo. É pior do que blasfêmia contra o Espírito Santo. Ali em Coríntios, depois você pode pegar a Bíblia, diz que o pior pecado não é blasfêmia, nem idolatria e nem feitiçaria. Diz que o pior pecado que existe é o sexo ou não cumprir os mandamentos de Deus sobre relacionamento. Porque o seu corpo não é mais seu. O seu corpo é templo do Espírito Santo. E quando você quebra esses princípios, você entregou o templo do Espírito Santo para a prostituição. Tem um monte de jovem com medo de blasfemar contra o Espírito, porque Jesus disse que não tem perdão, mas já estão condenados e nem sabiam. Por quê? Porque estão entregando os seus corpos para a prostituição. Você vê que o meu interesse não é jogar chapéu na cabecinha de ninguém, porque eu não sou homem covarde de me esconder no púlpito para mandar recadinho para um ou dois. Eu estou libertando uma geração. E Deus já me falou, esse DVD vai ser um dos mais vendidos de todos. Quantos dizem amém? Só quem crê pode dizer amém. Diga um amém bem forte. Outra grande causa de destruição de casamento. Agora para os casais. Salmos, anote. 115, versículo 1 ao 8. Ouça. Casais, estou terminando. Por que que o seu casamento não dá certo? Salmo 115, do 1 ao 8, diz que todo aquele que adora imagens vai se tornar igual a ela. Vai ter olho, mas não enxerga. Vai ter ouvido, mas não ouve. Vai ter mão, mas não apalpa. Vai ter pé, mas não anda. Boca, mas não fala. Lá em Salmos diz: quem são os idólatras? Quem são os idólatras da igreja? Os? Que lá em Malaquias diz, porque eles trocaram a honra de Deus para a honra da lá da mãe de Deus, que eles acham, e da outra santa igreja que eles acham. E aí, lá nós no mundão, nós não sabíamos disso, fomos lá e ele: eu te declaro marido e mulher, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, você, ele todo errado, todo contra a Bíblia, ele te abençoou. O que que a Bíblia diz? A maldição se transformou em bênção e veio fezes sobre você. E aí você se converte. E aí o pastor pergunta: já estão casados? Claro. Aleluia. Então vem para o ministério. Lá vem fezes para o ministério. Lá vem maldição para o ministério. Lá vem destruição para a família. Por quê? Porque quem te abençoou foi o ídolo. E quando o ídolo te abençoou, você tem olho, você ficou igual a ele. Você tem olho, mas você não enxerga Deus. Você tem boca, mas você não consegue ver o louvor de Deus. Você tem ouvido, mas não consegue receber a revelação de Deus. Você tem mãos, mas não consegue abençoar, receber a bênção de Deus. Você tem pés, mas você não consegue caminhar na alegria de Deus. Ninguém ensina isso, né, filhos? Eles têm medo de te perder membro. Eu também tenho medo de perder membro. Eu não quero perder nenhum, eu quero entrar com todos no céu. Amém, filhos? Está na Bíblia. Mostrei Malaquias 2 e agora Salmo 115. Mas não é para sua vergonha, você não sabia disso. Você não sabia disso. Agora você sabe por que que ele adulterou. Agora você sabe por que que o filho está doente. Agora você sabe por que que as suas finanças não prosperam. Agora você sabe por que que quanto mais você reza, mais demônio aparece. Porque havia uma maldição impetrada ali. Quantos pedem misericórdia a Deus? A Bíblia é muito clara. Quem te abençoa determina como você viverá. Aqui diz que os adoradores de ídolos se tornarão como eles. Olhos, boca, aquelas coisas. Quem sabe o seu casamento não prospera porque você recebeu a bênção dos ídolos? Quem sabe o seu casamento não prospera porque você recebeu a bênção de um pastor? Que logo depois você descobriu que o pastor era adúltero, pastor era ladrão, mau caráter, ou o próprio casamento do pastor não era abençoado. A Bíblia diz que ninguém pode dar o que não recebe. Se o pastor, ele está com a vida toda arrebentada, quando ele falar: eu te declaro marido e mulher, ele passou a vida arrebentada dele toda para você. Se o pastor estava metendo a mão nos dízimos do Senhor, quando ele diz: eu te declaro marido e mulher, ele passou um espírito de roubo para a tua vida. As finanças nunca prosperam, saúde nunca muda, ministério nunca prospera, o marido tem mão, mas não faz nada, a mulher tem boca, mas não sai nada, os filhos, e aí os pastores só ficam dizendo: Jesus te ama, Jesus te ama, mas a minha vida não muda, pastor, ora e jejua, santo, Jesus te ama, camarada, o verdadeiro amigo não é aquele que dá tapinha nas costas. O verdadeiro amigo é aquele que te fala a verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O verdadeiro amigo não é aquele que vê que você está indo para o buraco e empurra mais você e diz assim: vai dar tudo certo. O verdadeiro amigo, ele diz assim: meu, te orienta, porque o bicho está solto. E isso aí não é legal. Filhos, chegou a vez da família do sul. Quantos dizem amém? Estou terminando. Quem sabe, mais uma causa, você vive como casado, mas não tem a certidão de casamento. Não é casado no civil, nem a bênção do apóstolo ou do pastor. Eclesiastes 10:18 diz assim: quem abre um buraco no muro, a serpente entrará e o morderá. Quem cava uma cova, cairá dentro dela. Quando você não tem a certidão de casamento, quando você não tem a bênção de um sacerdote de Deus, você pode até se amar e chamar de casado, mas para Deus você não é casado, para Deus você é concubinado. Para Deus você é amaziado, para Deus você é ajuntado. você abriu uma brecha no muro com o muro sangue de Jesus. Por esse muro entrou uma serpente, não preciso dizer quem ela é. Ela mordeu você, você está envenenado e você não consegue sair disso. Você precisa casar. Eu vou perder a pensão, apóstolo, perca a pensão, mas não perca a salvação. Case com esse homem, porque se ele é homem, ele não dependerá da tua pensão, santa. Se ele é homem, só o troco dele vale mais 10 vezes do que a tua pensão. Quantos homens podem dizer amém, meu Deus? Pelo menos os meus filhos, Jesus amado. Você sabe que eu nunca ensino, mas quando eu ensino, avisa a mamãe e papai que vai chegar mais tarde em casa. Mas eu já estou terminando. É uma grande brecha. É uma profunda cova. A serpente, a maldição do diabo está te destruindo. Pare agora. Case no civil e busque a bênção sacerdotal. Quando? Vamos fazer assim. Ó, solução. Vamos fazer assim. Todo, os jovens já sabem o que tem que fazer. Agora quem está enrolado aí com o padre, com o papa e com certidão e amasiado, não sei o que mais. Todos que não casaram, mas vivem como casados, procurem rapidamente a regularização no cartório civil. Amém? Líderes e irmãos, orem e jejuem por isso. Pois assim diz o Senhor. Chegou a hora da grande cura da família de Deus deste estado. Quantos dão um forte aplauso para o Senhor? Posso terminar só com alguns acréscimos? Por que que a aliança é circular? Porque ela representa a eternidade. Não tem fim. Quando você colocou aliança, você está dizendo, bem, é para sempre, viu? A aliança na noiva, originalmente, ela não é colocada no dedo anular esquerdo. Ela é colocada no dedo indicador direito. O sábio, quando ele coloca a aliança nela, ele não coloca nesse dedo aqui. Ele coloca nesse aqui. Por quê? Porque é o único dedo comprovado cientificamente que tem contato direto com o coração. Então o apaixonado chega, o príncipe bota o dedo que vai no coração. E para ela o que significa apóstolo? Ela pode apontar para todo mundo e dizer, me respeitem, eu sou a mulher da aliança de um homem. Ela aponta para todo mundo. Logo depois que ela faz isso, ela coloca no anular esquerdo ou no dedo que ela quiser. O casamento eterno é de coração. E é uma honra para o homem e para a mulher. Quantos dizem amém? No casamento bíblico, os dois se casam de branco. Sinal de pureza. Você já viu como é que são os casamentos de hoje? Ela às vezes está de cor de rosa ou azul. E ele todo de preto. Ui! Chega a dar medo. Biblicamente, os dois casam de branco. Não se assuste, quando eu casei nem terno eu tinha. A minha aliança era quebrada e a dela também. Eu disse, amor, segura bem para eles não verem que a gente é tão pobre que a aliança está quebrada. E aí a gente botava a aliança toda quebradinha, a aliança. Depois foi melhorando, daí a gente pediu para outros pastores que eram mais ungidos nos abençoarem. E aí veio a aliança nova, olha hoje a aliança que eu tenho. Ó. Em hebraico, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ela é minha e eu sou do Espírito Santo. E por causa disso eu sou dela. Está escrito em hebraico. Quantos querem só mais um pouquinho de curiosidade bíblica? Na hora da bênção do sacerdote, eles recebem 7 bênçãos. Porque 7 representa os dias da semana. 7 representa Éden e vinda do Messias. A totalidade do plano de Deus para o casamento. 7 também representa Shabá, sábado. Todo homem que casa com a amada da sua aliança, entra num tempo de descanso, está no paraíso. E pode aguardar o Messias. Quantos aplaudem? Eu vou parar. Olha só, noivas. Olha só o que o noivo... Tudo aquilo outra coisa que inventou foi o Papa. Olha o que o noivo diz quando bota a aliança no dedão dela. Ela aponta lá para as invejosas tudo, assim, ó, aqui, ó. Ela nada de jogar aquele negócio. Ela fica assim, ó, aqui, ó. Olha a aliança que ele me deu, viu? Aqui como ele é trabalhador, ó, ó. Sabe o que ele diz para ela, Sidney? Sidney tava da risada lá em cima. O noivo diz bem assim na hora da aliança. sejas consagrada a mim com esta aliança, de acordo com a palavra sagrada de Deus e o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Quero ver o adultério meter o focinho aí dentro. Quero ver o tapão de Adão lá. Não. Quero ver a Eva sair com qualquer serpente que aparece. Nós vamos fazer isso tudo, nós vamos libertar esse povo. Quantos dizem amém? Os noivos hebreus, para eles dia de casamento é Yom Kippur. Dia de perdão, de arrependimento. Dia de casamento, eles não ficam o dia todo bebendo champanhe e comendo. Quá, quá, quá, é hoje que eu vou para a lua de mel. Vou tirar a barriga da miséria. Não. Para eles dia de casamento é sagrado. O dia inteiro, desde as 6 da manhã em jejum, até depois da celebração, eles só vão comer na festa. O dia todo em jejum, para quê? Pedindo a Deus perdão pelos pecados que passaram e mostrando para Deus que eles querem ser pessoas melhores daqui para frente. Quantos recebem? Você recebe? Amém, filhos? Estou terminando, mais duas frases só. Final, taça de vinho da Santa Ceia. Eles bebem da mesma taça, determinando que o resto da vida, a taça que a vida apresentar para eles, bebem juntos. Eles são agora uma só carne. Quando o sacerdote termina o casamento, pastores que fazem casamento aqui, ele não diz vão em paz. O sacerdote diz, Shalom Bait, significa paz no lar. Paz no lar. Porque a paz atrai todas as outras bênçãos, inclusive a baraque. E aqui eles dizem, e Paulo ensina, que quando o homem ou a mulher estão zangados dentro de casa, o diabo está ali. Por que que eles dizem Shalom Bait, paz no lar? Olha só, homem, olha só. Eles dizem o seguinte: se você se zangar com a sua esposa, se você afastá-la com a esquerda, puxa ela de volta com a direita. Não deixe Eva flertar com a serpente. Para Deus, qualquer intriga no casamento resolve na hora. Quantos homens casados eu tenho aqui? Repitam comigo. Shalom. Bait. Se um dia, repita, se um dia eu me zangar com a mulher mais linda do mundo e eu afastá-la com a mão esquerda, eu vou trazê-la de volta, rápido, com a direita, porque ela é a mulher da minha aliança. Termino. Verdade, estou fechando a Bíblia. Termino dizendo 10 mandamentos para o casamento de Deus. Primeiro mandamento para um casamento bíblico. Você quer saber mesmo? Primeiro mandamento para um casamento bíblico: não ao egoísmo, não ao eu, sim a nós. Isso está na lei oral do hebreu. Primeiro mandamento para um casamento ser feliz: dar é melhor do que receber. O rabino termina o casamento e diz: 10 mandamentos para a eternidade feliz. Mulher, dê para ele. Homem, dê para ela. Sejam generosos com o outro. Nunca falte o dar amor um para o outro. Primeiro mandamento, disse Paulo, não parem o ato conjugal a não ser por oração, mútuo consentimento. Segundo mandamento, e os outros 8 no encontro para casais.